Ô inferno de vida, mesmo a ladainha de sempre nem dá vontade de levantar da cama. Eu arrumo as coisas, eu acendo as velas, faço o ritual, o mestre de Axagô vem, tá de ovo virado, me chuta o rabo por algum motivo de incompetência. Que merda. Porra, por que eu não passei naquele concurso? Hoje em dia eu podia estar varrendo ruas felizão, assim, sem ligar pra fossa em que a gente vive. Afinal, lixo por lixo, né? Mas que porra... Corre, não olha pra trás, anormal. Se dá valor a esse farrapo arrumado que você chama de vida, é melhor fazer teu cosplay de Flash agora. Mestre? Lorde senhor? Mas já? Que ousadia, sua malignicência, eu nem troquei de roupa. Receber o senhor de cueca assim, eu... Será que eu tenho que falar na língua do P pra você me entender, saco de banha? Nossa farra acabou, ela tá chegando. Não vai deixar enxofre sobre enxofre. Demoramos demais pra colocar o mundo aos pés do abismo. E agora ela está assumindo o caso. É horrível. De que exatamente o senhor fala? Por acaso é a Dercy? Porque se for, eu já tinha sido apresentado a ela quando estava viva. A gente sempre se deu bem. Que mané Dercy, sua planária abjeta. Acha que eu vou perder meu tempo com medo de uma simples demônia pelancuda? É pior. Sua o quê, mestre? Sucuri infernal? Sucubo deliciosa? Supergirl das trevas? Sula Miranda? Ela é minha... Ih, caralho. Mas, hein? Todo viado é surdo. Ela é minha supervisora, imbecil. Minha chefe. A dona do abismo, a raladora de almas, a arrasadora de civilizações. A deusa ancestral capaz de colocar o universo inteiro e o frota em frangalhos chorando no cantinho e pedindo pra morrer. Ela é pior que eu. Impiedosa, imparável, irrefreável, insuportável. Ela... Tarde demais. Ela está aqui. Tentei te avisar. Não diga nunca que eu não tentei. Queria te dar uma chance para a gente se reagrupar em algum outro lugar. Traçar um plano, mostrar que não falhamos. Nossa abordagem era somente mais sutil. Eu tentei. Jesus Crustáceo sabe que eu tentei. Que isso, mestre? Desde que eu comecei a trabalhar para o senhor, eu já tive meus testículos esmigalhados mais vezes do que se eu pulasse de cu numa piscina de giletes. Não pode ser tão ruim assim. Problema teu. Te fode aí, seu refugo da turma dos mongos. Eu é que não quero estar aqui quando ela abrir aquela porta. Não foi bom te conhecer. Fui. Que cara nervoso. Eu... Olá, humano. Pensei ter ouvido de Axagur se lamuriando por aqui. Ele está? Virgem Santíssima, eu não imaginava a quantidade de tentáculos. Ai, meu Deus. Parece coisa da Lula Lelé e o polvo do Capitão Nemo perdidos num anime surrealista. Não, senhora. Fui eu mesmo. Esse cigarro ainda acaba comigo. Deixa minha voz uma desgraça. Não tem problema, querido. Não precisa protegê-lo. Reconheço o cheiro daquele ogro chorão à distância. Só vim fazer uma visitinha en passant. Assim à toa. Mas já esperava que ele tivesse se ausentado. É o jeito dele, sabe? Você chama de Lorde Senhor. Toda essa pompa e servidão. Mas lá embaixo, o apelido dele é Sorvete. Porque sempre que a situação esquenta, é o primeiro a derreter. Desculpe, nós não fomos apresentados. Sorvete. Essa eu nunca vou esquecer. Senhora, Milady, quer dizer, eu sou o pensador louco, eu sou o lanterninha aqui do Teatro Escuro, sou eu que cuido aqui de passar os filmes pra enlouquecer a humanidade. Sim, sim. E vejo que não tem feito um bom trabalho, a julgar pelos resultados ou falta deles. Mas não é tua culpa, ao menos não totalmente. Deazinho sempre foi todo cheio de testosterona. Porém, quando precisa mostrar serviço, ai ai, todo bravata e nada real para sustentar isso. De qualquer maneira, eu sou Nefrit Misan e estou assumindo este projeto mal sucedido. Já passou da hora de os humanos conhecerem uma obra realmente capaz de provocar loucura, horror, caos. E esses filmecos que vocês vinham divulgando simplesmente não eram bons o suficiente. Aqui. Esta é minha assistente, Condessa Vanora. Esse bípede adiposo era o antigo Severino do Necrofilmicon. Credo. Ah, oi. Olha, Nefrit, querida mestra. Ele precisa mesmo estar assim, de cueca? Não, não precisa. E essa visão sequer serviria para enlouquecer alguma alma conformista. No máximo, causaria ânsia de vômito. E mesmo assim, se a vítima estivesse com a barriga cheia de pamonha caseira quentinha. Você, elefante marinho, vá se trocar imediatamente. Arrume este lugar, que está uma pocilga. vista-se de forma menos ridícula que puder e vá passando os recados enquanto mostro os arredores a Vanora. É o mês da campanha, o podcast é delas. Ou seja, mais classe, elegância e eficiência. E este cinema de quinta categoria precisa mesmo de um toque feminino. A campanha O Podcast é Delas visa abrir mais espaço para mulheres participarem em podcasts, tendo que ainda são minoria na podosfera. E esse arremedo de lugar não é exceção. Vamos, pare de enrolar. Ande logo, o Negofilmicon já vai começar. Ladies and gentlemen, Deborah Tenise! Ouvinte do Teatro Escuro, eu vou falar baixinho pra não atrapalhar as damas, porque eu tô com aquela sensação meio Star Wars, sabem? Aquela de um mau pressentimento. De qualquer maneira, não esqueçam de comentar pra termos noção de quantos estão aderindo à causa do Necrofilmicon. Principalmente agora, com Nefrit Missan e a Condessa Vanora no comando do podcast é delas. É arroba Pensador Louco no Twitter, Teatro Escuro do Pensador Louco no Facebook, Sinal de Mais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Assinem nosso feed em feeds.feedburner.com/plcasts ou achem o link aí no post que tá até em QR Code. Compre as canecas oficiais da gente, a do Necrofilmicon ainda não tá aí, mas tá quase, mas a do Som no Caixão e do Desleitores são muito foda. As canecas são feitas pela Uai, os links estão lá no post, mas a Uai também tem canecas ultra foda da Marvel e DC e vale muito a pena comprar. Ajudem o Teatro Escuro a continuar, me ajudem a sobreviver a este episódio, porque se The Ashagor fugiu de medo, minha sina não será muito melhor do que isso. Vocês podem ajudarem muito apadrinhando os podcasts ou fazendo doações mensais ou únicas pelo Padrim ou pelo PadSeguro, que isso é imprescindível para os podcasts continuarem rolando ao contrário da minha cabeça. E justamente por isso eu queria agradecer profundamente aos padrinhos Rogério Bittencourt do Ritos e Rituais Podcast, William Vulto do Observador Quântico, Thiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultra Combo Cast, Renato Petilli, Diego Fávero, José Exor Neto, Julian Catino, Anderson Negrão do Chorume, Diogo Bob do Galera do Raul, Jorge Augusto do Anime Sphere, Matheus Mantuan do Curva de Rio, Garcia Renato de São Paulo, Yuri Brawley do MongeCast, o Mestre Jeff do Fabuloso Tenistas em Ação e a mais novata das padrinhas, um beijão pra ela, Caborge, minha querida lá da Bolívia. Façam doações de R$1, repito, R$1 pra cima e vocês ajudam muito. Dependendo da doação, quantidade ou valor, vocês ainda ganham brindes como adesivos, canecas, participações, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Participem e ajudem. R$1 pra cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas vai me ajudar a fazer minha nova lei de senhora ser mais piedosa quando descobrir que eu tô só varrendo lixo pra baixo do tapete. E agora é hora de falar da Infinity Tour, uma forma perfeita de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisar ficar preso num velho cinema esperando a morte chegar. Se você está doido ou doida de pedra para mudar um pouco da mesmice de um mundo sem glamour, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem quer protagonizar seus próprios filmes viajando do jeito certo. Os caras têm uma vasta programação, desde passeio de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo sem te assustar como se fosse um filme gore de terror. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo rightjabladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas de você não ser considerado um esquisitão perigoso, saindo de casa e curtindo a vida. Sim, aproveite também e agradeça na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de deusas do mal. Diga que conheceu a Infinity pelo Teatro Escuro Pensador Louco e quem sabe eu não chegue até o fim do episódio sem cantar soprano. Tudo pronto, dona. Lady Nefrit Missan, dona Condessa, vocês, tudo bom? Deixei nos trinques, o que é que vocês acharam? Parece que você forrou teu armário com cortinas de chuveiro de R$1,99 para poder sair dele como uma diva. Mas acho que vai servir. Sim, acho que seria pedir demais para uma rolha demente que fizesse um bom trabalho. Mas temo que é o melhor a que podemos chegar por este episódio. E as senhoras já sabem qual será o filme do episódio ou qual será a vítima da vez? Se quiserem, eu posso sugerir alguns. Tem um chamado Deadly Prey, assim, é um filme de muitas camadas, tem um enfoque feminino interessante. O personagem principal grunhe como se tivesse sentimentos a demonstrar. Milady, agora entendo perfeitamente o porquê precisou assumir o projeto Necrofilmicon. Não tive o desprazer de conhecer The Ashagor, mas a julgar por esse imprestável... Verdade. Oh, e The Ashagor não me escapa. O que é dele está guardado. Mas, por favor, responda a esse pensadorzinho de meia tigela que já temos nosso próprio filme escolhido. E não precisamos dele. Ela disse que... Sim, eu ouvi. Ótimo. Vanora, por favor, vá até a bilheteria do Teatro Escuro e mande Raíssa entrar, por favor. Já mande também acender o letreiro, mas sem o neon. Neste episódio, vamos assistir e resenhar ao Arborivo. Caralho! Alabal... Porra! Esse filme é coisa séria, eu jamais seria... Eu jamais consegui... Assustador! Vai ter gente enfiando TV de plasma ligada na cabeça de tanto horror. Vocês têm certeza que... nunca o nível de violência e degradação humana foi tão enfocado no Necrofilmicon. É parada de os povos querer se matar no cinema de assistir. Ele é sempre assim? Temo que sim. Percebe agora porque um toque feminino era o que faltava para acabar com o mundo de vez? Ande, ande! Vamos com isso? Não quero perder tempo precioso com lero-leros. Mas claro, minha querida Lady Fofa Suprema. Estou louca para falar desse filme. E Raíssa já está no camarote, esperando para começar. Peraí, camarote? Por que eu nunca tive direito a camarote? Está começando a me irritar. Da última vez que fiquei assim, reencenei a queda de Sodoma e Gomorra no abismo. E o esfíncter de Clodovil era a porta de entrada. Vai querer mesmo me enervar? Sir, senhora, claro que não. Sei bem quando pegar minhas deixas, Lady do Mal. Então, já que não precisam de mim, eu vou dar aquela saída francesa. Sabem como é? Eu tô meio que sobrando aqui. Ah, não. Você fica, vai participar. Certo, Lady Nefrit? Certamente. Eu digo, que honra. Quero dizer, eu não imaginava que precisariam de minhas habilidades cinematográficas inigualáveis. não é bem isso. Mas quase. Exatamente. Precisamos de você para provar um ponto. Uma espécie de grand finale. De repente me deu um cagaço. Vamos logo. Sim, Cherie. Atenção. O cinema do Teatro Escuro vai começar. E eu acho que eu tô fudido. The movies she makes are real. You're getting this in close-up, right? The actors she kills get final cut. And the show is always in need of some fresh blood. What the f- It's only a movie. Pois então, começamos agora a nossa nova sessão do Necrofilmicon. E vamos lá, Raíssa, de onde você vem? O que você conta? Bom, eu venho do Serohel, Seropédica, pra quem não conhece. O que eu faço no meio do mato, onde se pega fogo? Porque porra que é quente pra caralho. E não, cara, é sério. Eu faço faculdade de Belas Artes, já sou uma louca por... fazer o que, né? Belas Artes, pessoal. Pessoal já acha bizarro. E eu vim aqui pra falar do filme, né? Que o Pensador me passou. E você é tatuadora, né? Você sente um certo prazer com a dor dos outros, né? Atualmente eu tô fazendo tatuagem com as pessoas, vendo as pessoas sofrerem e ficando super feliz com isso. Quer elas queiram, quer não, né? Você pega uma vítima aleatória na rua e tatua, não é você! Você é minha pele. Pô, cara, isso é maneiro de se fazer. Não é, cara? Tatu agressivo. É fascinante a tatuagem, né? Acho muito saudável você estar infringindo esse tipo de tortura em troca de dinheiros e de artes feitas nos corpos das pessoas. Cara, é muito bom, ainda mais quando você tá lá fazendo tatuagem, concentrado, né? A pessoa começa, ai meu Deus, tá doendo, não pode dar uma pausa. Não. Vai borrar se eu pausar. Você pode enfiar várias desculpas, tipo assim, se eu pausar, eu vou perder a mão, o traço não vai sair certo. Aí a pessoa fica tipo, mas tá doendo tanto. Se não doer, não é tatuagem. mas é muito bom, cara. Quem nunca fez, faça. É legal. E quem quiser tatuar, vá tatuar, que é maravilhoso. É o sofrimento na cara das pessoas e depois a felicidade. E você, pensador, além de ser o saco de pancadas pessoal do Lorde de Ashagur, o que mais você faz? Eu acho que eu não queria estar aqui. Eu fui coagido, assim. Eu tenho uma arma apontada pra minha cabeça nesse momento, mas... Eu era... Até bem pouco atrás o diretor do Teatro Escuro, mas obviamente eu fui deposto e eu tô aqui, né? Enquanto me permitirem continuar respirando, eu estou aqui. Acho que se você trabalhar direitinho, não pular muito fora do riscado, você vai continuar vivo, de boa. Obrigado. Bom, eu aqui estou a cargo de ajudar a nobre senhora Nefrit Missan a passar a mensagem dela para o mundo, de forma que o Odea Shagur falhou miseravelmente nesses últimos programas. E nas horas vagas eu sou uma artista multidisciplinar, trabalho com dança, ilustro, desenho, participo de podcasts. E nós estamos aqui hoje para falar de um filme selecionado a dedo. Raíssa, você poderia fazer a sinopse desse filme? Se alguém entrasse numa blockbuster antiga, como que seria? O que ela leria na parte de trás da capa? Como você explica essa loucura intensa? Como eu já expliquei recentemente, até para algumas pessoas que me perguntaram desse filme. Que um filme tá muito interessante, por sinal. Uma mulher muito frustrada com a vida, perde o pai, que é dono de um teatro, e depois de um certo acidente, ela começa a gravar filmes gore. Isso foi... simples. Foi de coração, assim. Foi muito bom. E quem que tá participando nesse filme? Nós temos a personagem principal, né, que é a Natasha Lyonne, que tá como a Deborah Tennis. Jack Downer como Mr. Twiggs, a Cassandra Peterson como Linda, o Thomas Dekker como Steven, Joshua Grunel como Peaches Christ, Noah Segan como Adrian, Jade Ramsey como Veda e Nikita Ramsey como Vera. E elas realmente são irmãs ou elas têm um sobrenome só? Não, elas são irmãs gêmeas mesmo. Elas são irmãs e elas se dedicaram na vida a fazer filmes gore mesmo. Elas são realmente as gêmeas do mal. E a Natasha Lyonne é praticamente uma musa da contracultura. Ela tá em mil projetos, já trabalhou em projetos grandes, em outros pequenos. Ela tava, por exemplo, no Orange is the New Black, fez participações em Blade, mas para pagar as contas também fez American Pie, né? Sim. Todo mundo precisa pagar as contas, não vou julgar ela. Cara, mas eu achei ela uma atriz incrível, cara. Tipo, de início eu não gostei muito, porque eu achei meio... Mas depois eu fiquei, caralho, que mulher. Eu acho uma coisa importante nesse filme, que as pessoas... ela, no caso, ela é uma péssima... Ela tá interpretando uma péssima atriz. Então ela faz de forma a parecer que ela atua mal. Ou seja, é uma boa atriz atuando mal de propósito. É uma coisa bem interessante de ver. O Jack Donner, o Mr. Twiggs, que é o Matusalém do filme, é um veterano dos filmes de horror. Ele trabalhou com Vincent Price, ele fez filme da Hammer, o cara tá... Ele tem quase 90 anos e continua atuando até hoje. E claro, a Cassandra Peterson é Elvira, eternamente Elvira, Rainha das Trevas, maravilhosa sempre. Ai, eu sou apaixonada por essa mulher desde sempre. Eu também. Sim, foi o primeiro contato com burlesco que eu tive, que eu achei incrível. Muitos anos depois fui descobrir que aquilo que ela fazia era burlesco, eu achei fascinante. Mas uma coisa que me fascinou também foi sobre a Natasha Lyonne, que alguns meses atrás eu assisti um filme dela chamado Antibirth. Tem até na Netflix chamado como O Monstro Dentro de Você, O Monstro Que Vive em Você. E ela faz uma personagem que ela é uma white trash, que anda com um bong pra cima e pra baixo, totalmente deslocada. E aí vem do filme de hoje, nossa, é a mesma pessoa, meu Deus, chocadíssima. Ela é foda, cara, poderosérrima. E completando assim os atores mais conhecidos, o Joshua Grunel, que é o Peaches Christ, ele é o diretor do filme e também é do cenário underground de São Francisco. É uma das drag queens mais tradicionais da cidade, envolvida em vários projetos de dança, de teatro e de cinema, tendo que foi o primeiro filme que ela dirigiu, assim. É bem legal. E, Pensador, você pode me falar um pouco de como que rolou a produção desse filme? Opa! Sim, sim, é pra jazz. Foi escrito e dirigido, como eu falei agora, pela Joshua Grunel, a Peaches Christ, a drag fantástica, tipo uma Isabelita dos Patins norte-americana. Foi produzido pela Backlash Films, que é uma produtora de filmes propositadamente trashes americanos. E o filme teve um orçamento até barato, contando as produções que a gente vê no cinema, principalmente brasileiro hoje em dia. Ele custou $3 milhões e ele se pagou só no cinema o dobro e mais um pouco. Ele teve $7.500.000 fora no DVD, onde aí sim ganhou o título de cult e foi replicado por vários lugares. Infelizmente, o filme nunca foi lançado no Brasil. A gente nunca teve um lançamento de All About Evil, nem no cinema e nem em qualquer locadora. Esse filme sequer tem título em português. E ele foi produzido em meros 3 meses, assim, apertadinho, igual o orçamento. E eu ouvi dizer que esse filme ele foi bem polêmico, né? Ele recebeu muita... dentro dos Estados Unidos por fazer uma ode à cultura drag, entre outros motivos. É, não é uma coisa engraçada isso? O cara resolve fazer um filme homenageando toda a arte trash do cinema gore, assim, do cinema de mau gosto. O mau gosto pelo mau gosto em si, pra ofender a sociedade dos brancos anglo-saxões protestantes, que é a espécie dominante da fauna norte-americana. E o filme tem bastante cena de violência crua, assim, feita com efeitos práticos, mas ele foi criticado justamente por ter várias drags do filme. É uma coisa um pouco idiota, se você pensar a respeito, né? O filme idealiza a violência, glamouriza a violência, mas na verdade ele foi criticado simplesmente porque tem drags no filme, não é? Eu tô abismada com isso, porque, pombas, o filme tem umas coisas, assim, bem, bem sanguinárias, bem... Pô, eles criticaram pelas drags. Foram as coisas que menos me incomodaram no filme. É, porque as drags, conforme a gente for falando da história, elas aparecem ali na história, tipo, elas são secundárias das secundárias, assim, elas estão ali pra cumprir o cenário, pra mostrar o cenário, pra fazer parte, encher o... dar mais recheio à história do filme, mas elas não são parte da história em si. E, no entanto, foi o que mais chocou a sociedade dita benéfica norte-americana, né? Eu acho que choca porque as drags não estavam lá para entreterem ou para preencher aquela ideia que a gente tem da drag Priscila Rainha do Deserto, que é muito feminina, que vai participar de um concurso de beleza, que é muito delicadinha. É um outro tipo de drag que aparece nesse filme. É a drag, você diz assim, se eu entendi o que você quer dizer, é a drag mais no sentido de chocar mesmo. Olha, essa daqui é a realidade que você não quer ver. Ela tá nas tuas ruas, ela vai na mercearia junto contigo e você fecha a cara pra não ver, mas você não pode negar que elas existem. E, no entanto, não é um filme a respeito de drag queens, né? Elas estão ali apenas pra florear mais. Sim, elas estão ali pra atuar como qualquer outro ator que foi contratado no filme. Eu acho que isso que dá um contraste maior na sociedade. Que elas não estão ali por um puro enfeite, só porque tem muito glitter. É, porque os norte-americanos, o puritanismo norte-americano tem muito isso, né? De negar que isso acontece em solo americano, como se eles fossem a nata do cappuccino, assim, e não existisse aquilo, como se eles fossem um país perfeito. Mas não querendo dizer que elas sejam imperfeitas, eu acho drags maravilhosas em toda a sua glória emplumada e tudo mais que vier, toda a purpurina jogada em volta. Eles fazem tanto esforço pra enterrar isso, que é legal você ver um filme que mostra, que escancara, tal como a violência glamourizada que existe no filme, escancara como isso é presente na vida de todo mundo, que não é pra ser escondido, muito pelo contrário, tem que ser mais demonstrado mesmo. Então agora acho que a gente já tem munição suficiente pra começar a destrinchar pedacinho por pedacinho desse filme maravilhoso. Então, logo de início no filme, eu gostei também da escolha de paletas de cor desse filme, falando nisso, que é tudo muito mais puxado pra chave baixa mesmo, umas cores mais saturadas, e a gente abre num cenário à tarde com a frente de um daqueles teatros antigos, que você tinha o letreiro ali com o que tá acontecendo, com a bilheteria no centro, aquela coisa bem clichê americana mesmo, e está anunciado o Mágico de Oz. Muito bom. É aquele tipo de teatro que podia ser tanto pra cinema quanto peça de teatro mesmo, né? O que quer que fosse passar, ele tinha tanto palco quanto uma tela deslizante pra servir aos dois propósitos, né? E aí você pode ver, entrando no teatro, que ele tá aberto pra uma sessão infantil. Então você vê um monte de criançada, pessoa vendendo pipoca. E ali no cantinho, na poltrona, a gente vê nossa protagonista, muito jovem, vestida de Dorothy, conversando com o pai. E o pai é uma pessoa apaixonada pelas artes e que acredita muito no talento da filha. Sua filha é uma menininha jovem e muito insegura. Uns 10 anos? Uns 10 anos, eu acho. É, mas eu acho que ela também deve ser bem insegura, porque em seguida entra a jararaca megera da mãe dela, que curiosamente está montada da bruxa má do Oeste. Que eu achei genial. E aterroriza essa menina, gente. Cara, eu ainda acho que essa mãe, por tudo que supostamente isso não é retratado no filme, tudo que ela faz a criança passar, que ela é a vilã do filme, assim. Ela é a bruxa má do Oeste mesmo. Ela não tá só vestida, ela é mesmo. Cara, é genial ela vestida de bruxa má. Foi a melhor coisa que eu vi. Eu fiquei, caraca! cara, combinou perfeitamente com aquela filha da puta arrombada, mas... Porque é um personagem odiável, detestável, você já quer ver ela morta logo no início. E assim, você não bota, não dá uma pataca pra filha, né? É, sobe lá em cima, mas eu tenho certeza que você vai me envergonhar, né? É, não, ela faz bem o papel, e isso pode até ser visto como uma metáfora, né? Ela serve bem aquele papel, ela tá vestida com uma bruxa má do Oeste, ela é malvada de verdade mesmo, mas ela parece aquele tipo de pessoa clichê do cinema que às vezes aparece de ter se casado por oportunidade, as coisas não saíram do jeito que ela queria e ter ficado amarga com o tempo. Então ela desconta tudo, supostamente por não descontar no marido, que já estava velho e acabado naquela época. Ele é claramente bem mais velho do que ela quando ela aparece, mas desconta na filha, né? E talvez a filha seja tão complexada por causa disso. Em seguida a gente corta pra apresentação mesmo em si do recital, né? Então tá a criançada, né? Que criança em teatro é uma maravilha, né? Que não presta atenção em nada, tá sempre distraído. E as Você crianças pegou minha pipoca, são uns capetinhas isso, aí. Isso, é, não. As crianças tocando rebu, é. E tá o pai no piano e chega a filha, que é a Débora. Até então é Débora, depois vai passar a ser Débora. Não, Deborah. E ela começa a cantar uma música que é do Mágico de Oz, né? E tenta um sapateado também. É, só que ela vai ficando cada vez mais pra dentro, porque criança não presta muita atenção e criança acho que é o crítico mais selvagem que você pode ter pra uma composição artística, né? Resumindo o que a Vanora diz, a criança é do demônio e começa a zoar ela horrores. A zoada não vem toda de uma vez só, elas começam a zoar porque ela tá extremamente tímida, ela não canta bem, ela não sapateia bem, mas aí tem a cereja do bolo, né? Ah, aquela cena é muito engraçada. O pior de tudo, que até eu ri pra caralho daquilo. Me senti mal depois, mas eu ri. Que malvada. Aí, cara, acontece. Ela tá fazendo lá o sapateado e ela se urina toda ali na frente da geral, entre mães e pais da escola inteira. Ela se mija feio, aquela mijada depois de uma caixa de cerveja. Só que ela tá na frente de um daqueles microfones do Elvis, sabe? Que tem um fio enorme. Aí nessa já começa a dar um curto no microfone do Elvis, né? Isso, exatamente. Aí do tipo, vou me apropriar da situação, dou aquela segurada no microfone e tomo uma descarga aí violenta. E o que eu achei interessante dessa descarga violenta, porque assim, tipo, menina dropou, o pai vai lá desesperado tentar segurar a menina, e nesse impacto do choque, ela fica com uma mecha branca de cabelo que me lembrou muito a noiva do Frankenstein. Exatamente, cara, certinho a noiva de Frankenstein. E a mãe dela rindo lá no fundo com um cigarro, que aquela mulher fuma mais do que eu, é o tempo inteiro com cigarro. A mulher verde, vestida de bruxa, com cigarro pendurado, gargalhando da filha, cara, que é extremamente cruel. E assim que nós somos apresentados ao filme, aí começa a abertura, tal, com as cortininhas vermelhas, créditos subindo, tal. Cara, esses créditos são muito legais, porque o crédito inteiro, ele é feito em cima de capas clássicas do cinema trash de horror. Uma das coisas que eu gostei no filme foram os créditos, eu achei incrível, deu vontade de, ai meu Deus, eu quero ver todos esses filmes, gente. Cara, mas eles pegaram vários pôsteres, pra quem for fã de filme de filmes clássicos de terror, dá pra você ver vários filmes, assim, dá pra você ver o Drácula do Bela Lugosi, Black Sunday da Barbara Steele, o Monstro da Lagoa Negra tá ali, o Nosferatu, Thor Johnson, que fazia filmes, o ator terrível que fazia filmes com Ed Wood, estão todos ali, eles trocando os nomes dos filmes pelos atores da produção à medida que vai passando. É um início maravilhoso, é muito bem sacado isso. E tá tudo muito certinho, muito harmônico, parece que o cartaz já estava assim, quando a gente chegou. Aí cortamos, né, depois dessa abertura, já avançamos aí com uns 20 anos, eu acho, que é na frente de uma biblioteca que eu acho que é a biblioteca estadual da vida. Nós temos a nossa digníssima Natasha Leone, ela virou uma bibliotecária. Coitada. Azeda, né? Amarga de tudo, coitada. Que coisa terrível pra acontecer pra alguém. Ela queria o estrelato e virou bibliotecária, cara. Meu Deus. Não, acontece, gente. Aí a pessoa sonha alta e do nada ela se torna um, sei lá, um vendedor de pipoca. Professor de educação física. Caralho, isso acontece pra caramba. Atendente do McDonald's, os Mac escravos felizes. Ou pior, né? Atendente do Habib's. Caralho, atendente do Habib's. Operador de telemarketing. Nossa, eu acho isso o emprego do inferno. Eu tenho pena. Mas ela sai da biblioteca com a bibliotecária Mor, a suposta superior, a diretora da biblioteca, que é uma senhora de meia idade, assim, bem simpática. E você vê ela toda. A Débora, que ainda é Débora, não virou Débora, bem humilde, assim. Você vê uma criança que. Você tem que cumprir as lacunas, né? Entre o que aconteceu naquela noite e o que ela se tornou. E embora você não saiba tudo o que aconteceu, você vê que ela é uma pessoa derrubada, né? Ela é humilde, sempre de cabeça baixa, extremamente tímida, né? Acuada por tudo. E elas estão conversando sobre a vida, assim, que ela deveria sair mais, de repente arrumar um namorado, alguma coisa. E ela só faz aquele... Não posso. Não dá, não posso. Eu prometi pro meu pai que eu ia cuidar do teatro, porque era a vida dele. Exatamente. É, porque o teatro tá ligado a todas as memórias felizes que ela tem, né? Apesar dela ter crescido essa criatura fragilizada toda pra dentro, é onde que ela consegue se agarrar pra não sucumbir à loucura da vida nesse teatro. E tem os funcionários também do teatro que tem um apreço muito grande por ela, como, por exemplo, o nosso velhinho projetor, né? Ela vai pro teatro. Por gente, enquanto... não tem os funcionários, tem o funcionário. O funcionário, né? Só o velhinho. O funcionário. Só sobrou aquele, né? O velho que. Só sobrou o Matusalém. Cara, eu olhei pro personagem do Sr. Twiggs, eu olhei pra ele e eu imaginei o Cartola, sabe? O cara que queria ter feito mais da vida, mas acabou que nem o Cartola, que, porra, tudo bem, Cartola foi um gênio da música, Cartola pra sempre no meu coração, mas ele trabalhou de gari, trabalhou nos Correios entregando cartas, porque não tinha, o que ele queria mesmo não podia ser, e é a figura do velho, assim como a Débora, é a figura dos dois, eles planejaram um futuro pra eles que nunca aconteceu, né? Então ela deixa a velha da biblioteca, ela vai até o velho cinema, aliás, no cinema tá passando Blood Feast é um filme do Herschel Gordon Lewis, que foi um diretor norte-americano que praticamente criou o gênero do gore. Ele fez um filme chamado The Wizard of Gore, o Mago do Gore, e gore, pra quem não sabe, são filmes de violência extrema, e ele praticamente criou isso com o filme Wizard of Gore, que era um filme sobre um mágico de teatro que chamava pessoas para os números e fazia números extremamente sangrentos em que as pessoas morriam, e ele tratava aquilo como se fosse um truque de mágica e as pessoas adoravam, mas ele estava realmente matando as pessoas, que é uma das coisas a respeito das quais o filme trata, né? Off with the head! Ela chegou lá no cinema, ela é surpreendida pelo Sr. Twiggs, que é o velho lá que ainda cuida de tudo. Ela também tenta tocar à frente, não deixar o cinema teatro do pai dela morrer. Ela ainda espera que isso traga alguma alegria, mais por uma eulogia que ela quer fazer ao pai, que já faleceu. E quando ela tá lá, a mãe dela aparece. Não, primeiramente aparece um menino. Um menino que tem um crush gigante nela, de tipo, nossa, cara, admiro muito o trabalho que você faz, tá resgatando aí o horror, dor e desespero pra gerações vindouras. O menino é o típico nerd fã de filme de terror, né? Tipo, como seria eu aos meus 15 anos de idade. E aí, nesse meio tempo, lá do lado de fora, chega a megera indomável da mãe dessa garota, no melhor plano, novela das oito, novela mexicana de eu vou vender este teatro e vou fazer muito dinheiro. Finalmente. Assine este contrato. É, porque o pai deixou o teatro igualmente para as duas, né? A mulher e a filha, então elas tinham que concordar na venda pro negócio acontecer. Mas a filha se recusa... de toda e qualquer forma a vender, porque mal ou bem era o projeto de vida do pai dela, ele era um amante do cinema. Primeiro ele encontra com o velhinho, fala um monte de asneira pra ele, dá um dinheirinho pra ele, fala assim, sai daqui, mendigo. Ele xinga ela. ele xinga ela. Aí depois ela entra e tenta obrigar a Débora, que até agora é Débora Dead, a assinar a bosta do contrato. Aí ela faz um negócio que eu fico um pé da vida, que ela pega a mão da Débora e enfia no negócio de pipoca que está ligado e quente. Aí a Débora fica, tá bom, eu assino o contrato. Mas ela não queima a mão. Ah, mas aí é restrição de orçamento, né, cara? É, porque eu acho que vocês gastaram todo o orçamento que vocês tinham pra todos os outros efeitos e não sobrou pra fazer a mão, cara. Caraca, custava botar um pouquinho, tipo, não precisa nem de sangue. Põe só um pouquinho vermelho. Um ketchupzinho assim na mão. Estourava é, tipo, um sachêzinho de ketchup na mão. É, pega um pouco de groselha, passa assim na mão, que aí fica aquele rosa bem escarlate, já fala que é uma queimadura. E agora acontece um momento que eu acho mais fascinante do filme. Eu acho que as pessoas que são mais jovens aqui não vão lembrar do hambúrguer de um dia de fúria. Rick, você já ouviu a expressão o freguês tem sempre razão? Mas é aquele momento na sua vida que que você bate prego. Que dá o estalo assim, finalmente. Que dá o estalo. Então, todos aqueles anos de gongadas e de bullying, de repressão da mãe, elas vão culminar num acidente. Caneta não, beleza, eu vou assinar o contrato. Não, mas pera lá. Lá vai a caneta na jugular da mãe. A mãe cai lá esguichando litros de sangue. E assim, tipo, litros mesmo, parecia bacana. Um personagem do Cavaleiros do Zodíaco. Ela sangrou muito mais do que ela tinha no corpo. Que ela tinha no corpo, não, pro tamanho e altura dela, né? Cena de Kill Bill volume 1, que o cara corta o braço, é aquela jorrada que dá pra juntar uma parede. E aí, tudo bem, depois daquele susto inicial, ela podia ter parado, mas não parou? Não, já agora tá ali, agora aproveita, né? Não, agora abraço capeta, né? Transformando a mãe num queijo suíço à base da caneta e feliz da vida. Feliz da vida, solta o cabelo, sorri. É outra pessoa matando, é incrível. O batismo de sangue aparecendo aqui na câmera de segurança. Ah, meu Deus, era isso, tá faltando um banho de sangue pra eu conseguir virar quem eu precisava ser, sabe? É o momento, assim, do desabrochar. Muito bonito, a gente pode dizer que é a chegada desta jovem à vida adulta, à sua liberação por meio do sangue, não menstrual, mas... É, aquele momento que em vez de Débora, ela se torna Deborah. Deborah Tennis. Não é... Antes era Débora Tênis, agora virou Débora Tênis. Não, mas é bem legal porque ela mata a mãe, ela fica transtornada por 5 segundos e o pessoal lá dentro tá assistindo o filme. Ela vai se livrar do cadáver da mãe e as câmeras de segurança do teatro estão ligadas e por um erro começa a passar na tela do cinema lá dentro a cena da mãe dela morrendo e tudo mais, e o pessoal começa a aplaudir. O pessoal, caralho, cara, que parada maneira. Ela fica batendo nos negócios, ela não sabe botar o filme. Ela vai lá, aperta qualquer... Aquele momento que você aperta vários botões ao mesmo tempo pra ver o que acontece. Não, algum vai dar certo. E o que eu achei incrível é a cara de fascinação e enlevo do velhinho que cuida da projeção. Tipo, cara, era isso que eu queria ver minha vida inteira, mano. Finalmente. Chega quase a escorrer uma lágrima assim. Não, peraí, para tudo. Vou rodar aqui o negócio. Deixa eu colocar um casaco aqui e me vestir. Não, porque agora é o meu momento, né? Porque assim, eu tô esperando há muitos anos pra voltar a semestre de cerimônias. Então agora eu vou, né? Visto aqui meu paletózinho vermelho sangue também. É, o vermelho é bem borrado, né? Você falou da paleta de cores lá no início. O vermelho, ele é bem borrada, é um vermelho bordô, assim, aquele vermelho ketchup sem mistura de água e guaraná, sabe? É um vermelho carmesim, assim, ele estanca nos olhos. Ele é quase grená. E não é só o velhinho que fica com essa cara de fascinação, todo mundo fica tipo, caraca, que coisa maneira! Pô, eu não esperava isso quando eu paguei o ingresso, é maravilhoso. É, tipo, contra isso foi lindo. E tal. Isso. Lembrando que tem medo de gato pingado ali na plateia que vê esse filme, porque também é um teatro cinema abandonado às moscas, quase ninguém vai. Off with the head! O que acontece é, o filme, por acidente da morte da mãe da Débora, acaba fazendo acaba fazendo um sucesso involuntário que não era pra acontecer, afinal de contas foi um assassinato, e a palavra começa a se espalhar e nesse momento corta a cena pro Steven em casa, basicamente no quarto. Ele tem um quarto completamente recheado de posters de filmes clássicos de terror. É muito legal ver que, apesar de ser um filme novo, Ele é de 2006, se eu não me engano. 2010, desculpa. Apesar de ser um filme novo, ele só faz referências a filmes antigos de terror. E o Steven é o típico nerd que gosta exatamente desses filmes, né? Então ele tá no quarto trancado e chega a mãe dele pra conversar. Não, antes disso aparece o pessoal guardando, escondendo o corpo. É sim, o pessoal esconde o corpo, que é o pessoal, a flanelinha. A Débora e o Sr. Twiggs. Deborah. Levam o corpo pro, tipo assim, pra sobreloja, assim, o forro do teatro. É meio que o sótão, né? O sótão do teatro. É um sótão. E o que é fascinante é a ligeireza de raciocínio do velho, né? Que chegou lá e falou, não, vocês estão vendo aí um filme atoral aqui da dona do nosso teatro aqui, espero que vocês tenham gostado. E enrolou um uísque sachê lá que o pessoal ficou embasbacado. Então vocês ali escondem o corpo, né? Mas não pega nada não com esse cadáver morto aqui em cima. Ah, não, relaxa. Não vai cheirar, tem aqui. Não vai ter nada. A vedação é grossa, esse pé direito é maravilhoso. Confia que aqui vai ficar de boas. Aí o pessoal vai embora, tá com um monte de elogio em cima da Deborah. Ela fica tipo, ai meu Deus, obrigada. Ai, glamour. Isso é demais, isso mesmo. E corta pro Steven. E aí o Steven tá lá no quarto e a mãe dele chega. A cama do Steven tá cheia de folhetos de aplicação pra universidades norte-americanas. E ele se ressente porque a mãe dele, como suponho a maioria das mães, quer que o filho seja médico, engenheiro ou qualquer porra que dê dinheiro. E o filho quer ser animador. E ela fala, não, mas você quer ser animador, eu não vejo a Disney fazendo filmes de cabeças degoladas e tal, que é o que você gosta. E ele dá aquela de chavada de falar, não, mas isso aqui é arte também. Manda ela ver O Estranho Mundo de Jack. O Noiva Cadáver, coisa assim. É, ela não soube escolher o filme. Pois é. Ou alguma coisa do Guilherme de Toro, né, que também tá bem de parabéns. E a mãe dele é interpretada pela Cassandra Peterson, né, que é a Elvira, que tá aí fazendo... ironicamente, o papel de uma mãe recatada, né? Uma mãe tradicional, assim. Ela que foi uma dançarina burlesca, que fez um show, assim. Ela construiu a própria reputação contra tudo e todos, assim. Ela conseguiu construir um personagem que tá pra sempre na cabeça de todo mundo. E ela tá fazendo o papel de uma mãe recatada, assim. Como é? Que falava? Uma bela recatada do lar. E ela tá muito convincente, né, pensador, nesse papel da mãe recatada. Ah, ela é excelente, ela é excelente em tudo. Cassandra Peterson, forever. E aí eles têm essa DR, não assim. Não conhecia ela. Sinto muito, falou. Eu pesquisei depois. Não, mas não é estranho você descobrir que aquela senhorinha... aquela senhorinha tranquila e toda benéfica, assim, toda tranquila, pode ser a Elvira... É quase como um choque, assim, não pode ser. Pior de tudo, na hora que eu vi o filme, eu não reconheci. Mas eu tô, caramba, eu conheço essa mulher de algum lugar? Não, eu conheço ela, claro que conheço. Aí depois que estalou, ai meu Deus, é ouvir. Eu não liguei. Mas bom, passou a DR deles lá, o filho já estressado, falando com a mãe, porra, me deixa fazer a arte que eu quero. Teve a segunda noite do cinema onde eles passaram, teoricamente, o mesmo filme acidental da morte e já tinha mais gente no cinema, né? Inclusive aparece a Peaches Christ, que é o próprio Steven fala, cara, você não acredita quem entrou aqui, é Peaches Christ. Quem é Peaches Christ, pra quem não sabe, é Jesus Pêssego, por qualquer motivo que seja. Uma drag, assim, completamente montada, chega pra ver aquilo, e o Steven fala, não, ela é a rainha da contracultura aqui da cidade, ela faz todo esse esquema de cenários underground e tudo mais, você deveria ficar bem feliz com isso. E logo depois dela, chega uma garota chamada Verônica, que tá o tempo inteiro no celular. Ela pede o refri diet dela e as fritas e tudo mais no celular. E a Deborah, é assim que fala? Fica bem... Deborah. Fica Nossa, bem... Nossa, sério, ela encheu o filme com isso, eu também fiquei com isso na cabeça. Agora não dá mais pra esquecer, né? Se nunca mais amiga, eu vou esquecer isso. Se tiver uma amiga Débora, você só vai chamar de Deborah. E essa personagem, a Verônica, ela é aquele estereótipo da gótica gostosa da balada. Eu tô aqui montada no meu corcel, sou nojenta pra caralho e acho que todo mundo tem que me servir. E não larga o celular de maneira nenhuma. E a Deborah fica irritada justamente por causa disso, porque ela tá indo simplesmente pra conseguir continuar falando no celular, né? Então, rola a sessão do filme e a Deborah faz de forma que a Verônica não adormeça e tranca ela dentro do cinema, né? Ela põe um pozinho na bebida dela. Isso, exato. Ela é a gótica suave. Ai, gente, eu gosto de ficar imitando as pessoas. Eu não sabia. Repararam nisso. Eu não sabia que existia esse papo de gótica suave. É uma coisa chovial, né? Esse gótica suave desses adolescentes que viraram jovens adultos na época dos anos 2010, pelo que eu entendi. Mas não catei muito também qual que é o lance de gótica suave. Ah, aquele tipo de... Ah, não, eu só sou gótico quando eu gosto de algumas coisas de horror. Mas, tipo, ai, eu não sou muito fã de... Ah, tipo, o que que uns góticos faziam? Iam em cemitério, essas coisas assim. Beber... É, pelo menos os que eu conhecia. Eles iam beber em cemitério. Não, não faz isso. Eu passo o dia inteiro no Instagram botando fotos comigo de preto, com o peito quase no queixo, porque o conselheiro faz isso, e assim vai. Aquele momento é a pessoa que gosta de aparecer em rede social. É uma gótica de Instagram, eu achei essa definição muito forte. Instagram, de Tumblr, essas coisas. Isso é o gótica suave. Se você vê ela andando na rua, ela não se monta assim, normalmente. Ela vai estar de calça jeans, tênis baixinho conga e calça sem tropê e blusinha cropped. Pra mim, eu acho que é gótico, mesmo no calor de 40 graus aqui do Rio de Janeiro, vai andar de preto até a alma. E eu vejo gente fazendo isso. Mas ela adormece no cinema, enquanto tá por causa do pozinho que a Deborah colocou na bebida dela. E ela acorda, o cinema tá todo fechado, e ela fica naquela de... Tem alguém aí? Eu quero sair. E ela acaba indo em direção... ao palco, né? Ela vai em direção que as outras saídas estão trancadas, ela entra pelo palco, vai enveredando ali pelos caminhos e ela encontra a Deborah vestida de Renascença Francesa, tricotando. Não, primeiro ela encontra o velhinho. Antes disso ela tá verdade. Totalmente perdida no rolê e ela é perseguida por esse velho que tá com uma machadinha medieval. Ele tá uma mistura de padre do nome da Rosa com o Bruno do Frankenstein. Isso, exatamente. E com a câmera. Com a câmera, filmando, né, a cena. Aí ele arranca a blusa dela. Que é uma parte muito importante do filme, isso. Não, é uma parte muito importante, mas é que ela chega, ela encontra a Deborah tricotando como... Esse era pra ser o primeiro filme realmente proposital, porque a morte da mãe dela foi um acidente, e ela tá fazendo uma reencenação gorda, que era da Bastilha, né? Ela tá tricotando, a Verônica chega ali, ela tá aterrorizada, e ela começa a mandar aqueles diálogos extremamente mal lançados, que aí ela já tá atuando... Como a personagem não sabia atuar, então ela atua de uma forma bem tosca, né? E é uma cena dantesca, né? Porque tá ali a gótica de Instagram apavorada, com os peitos de fora, sendo abraçada pela Deborah com uma peruca rococó engraçadíssima e é lancetada pela grulha de tricô. Isso. E ainda não termina, porque como estamos falando da queda de Bastilha, nós temos uma guilhotina ali coberta pela gloriosa bandeira da França, né? Exato. O que você pensa? Guilhotina, cabeça, vai dar bom. Pensou errado, otário. Você vai encaixar a cabeça ali, vai dar tudo certo. Pensou errado porque não deu. Porque por alguma maluquice, apesar de terem dado uma manual de instrução pro velho de one-on-one, como funciona uma guilhotina, ele tá tentando chuchar a cabeça da mulher sem abrir a guilhotina. E tá tipo a criança pequena brincando com os cubinhos da Fisher-Price. Mas o triângulo não encaixa no círculo, tal. Aí ela, cara, nossa, mas você é muito incompetente. Não, peraí, vamos dar outro jeito, né? Vamos improvisar. Aí a gótica suave cai assim. Aí aparece os peitos dela, a mulher olha assim. Boa ideia. Uma ideia. E aí ela guilhotina os peitos da Verônica. Nossa. Que, por sinal, é uma tristeza, porque os seios dela são muito lindos. Muito very nice, naturais, né? É, tipo, dá pra ver que é natural. Não é aquela coisa de silicone. Pontado para cima, né? Mas daí já cortamos para o dia seguinte, né? Em que vai ter o conto das duas... dos dois peitos... Era pra ser cortados, o... Né? Cada filme que ela faz é baseado num filme ou história clássica do cinema ou da literatura, né? No caso... O conto era pra ser The Tale of Two Cities, o conto das duas cidades, e ela fez The Tale of Two Titties, o conto das duas tetas. E ela faz o filme justamente baseado na personagem dela guilhotinando os peitos da Verônica. E aí já tem mais gente no cinema, né? E ela também, quando vai, já vai montada, né? Que ela já vai com uma roupa melhor, vai com o cabelo arrumado, vai maquiada, e vai com aquela cara de nojo já. É, tipo, a personalidade dela mudou, ela já tá se achando a rainha da cocada preta, né? Ela já montou uma persona artística já, né? Exato. Que é a Deborah. Deborah Tennis. E o ídolo dela lá, que é apaixonado por ela adolescente, ele já levou os amiguinhos tudo da escola pra ver, nossa, cara, tem um negócio maneiro que eu preciso mostrar pra vocês. E pouco a pouco esse cinema ele vai enchendo, porque costuma muito funcionar do boca a boca, né? Você vai mostrando as coisas de um pra outro e vai aumentando as visualizações. Mais ou menos como funciona hoje em dia quando youtubers perdem pra compartilhar o vídeo. Isso, exatamente. Porque é muito importante o joinha pra impulsão do canal. Começa a ganhar mais nome e ela fica inebriada pelo sucesso, né? Afinal de contas, ela tá cumprindo o sonho do pai dela, né? Que era transformar aquele teatro num ponto cultural de verdade. Quem vê o filme, aparece o filminho que ela fez. Então aparece a menina com as tetas, aparece ela cortando e aparece a menina depois morrendo sem as tetas. Não, aparece o corte, assim, a guilhotina cai, corta a cena, aparece um peito. Parece que tá tranquilo. O pessoal protético desse filme tá de parabéns, cara. Genial. Porque os props deles estão muito realistas. Muito bom. Pior de tudo, o filme ficou muito maneiro. Eu, se eu fosse no cinema, eu ia gostar de ver aquilo. Então, gente, partiu a escola agora. Ele encontra com a melhor amiga dele, que tem um crush nele. Como todo nerd, ele não tem a menor ideia disso. E ele faz um desenho de uma bruxa pegando fogo, assim, pra ela. Fala, olha, fiz pra você, nossa, que maravilha. Estou encontrando com você, você faz um desenho de uma mulher morrendo aqui, que romântico. E eles conversam, ela pergunta pra ele, por que você gosta tanto de filme de terror? Ele fala que ele gosta, que ele tem adoração pelo gênero, que os filmes da Deborah estavam lançando uma nova temática no mundo, assim, porque nunca havia havido uma diretora de filmes, uma mulher que dirigisse filmes com aquele calibre, assim, amadores que fossem, mas impressionantes como eram, e que era uma quebra de paradigma, né? Ela chega a falar, não, você gosta dos filmes do Peter Jackson, porque Peter Jackson naquela época ainda fazia filmes como Bad Taste, ele fazia, como é que é, o Fome Animal, que era filme de zumbis, ele fazia filmes também de extremo mau gosto, e foi assim que ele construiu a carreira, e ele fala que ele gostava do cinema do Peter Jackson e passa. E aí corta pra uma cena, eles estão todos almoçando na cantina, no refeitório da escola, e por algum motivo inexplicável, só porque ele tava no circuito da Deborah, a Patricinha da escola resolve chegar com duas amigas e chamar ele pra sair, assim, vamos sair um dia desse. É quase a menininha ruiva do Charlie Brown, a Patricinha, né? Isso, exatamente. E ele fica bem, bem incomodado. Embasbacado, né? Por que que você tá fazendo isso? E ela fala, não, você tá, eu ouvi que saiu notícia sobre a tua amiga e o teatro dela, eu sei que você ficava falando à torta direito sobre isso, vamos sair, me leva no cinema um dia desse. Ele fala, vamos então. Eu acho que ela não tava interessada no cinema não, cara. Não, ela tava interessada. Esse filme, mal ou bem, ele flerta muito com o negócio da celebridade instantânea, né? A pessoa que você não dá nada por ela e de repente vira uma celebridade, ou alguém que conhece uma celebridade, e a Patricinha queria só fazer parte disso. Não, colar ali pra pegar um pouco do brilho, né? Pra isso, ver se exato. Pega alguma coisa na rabeira pra acontecer. Aí fecha essa cena, a gente vai lá pro Teatro Victoria e aparece lá a supervisora dela na biblioteca. Ah, meu Deus, minha filha, você não aparece mais no trabalho, o que tá acontecendo, posso falar com ela? Não, ela não está, tal. E aí o Bruno dela, né, o senhor Twix, né, pega o Bruno a dela. Cartinha. Isso é muito Zé no caixão. Pegou a cartinha, levou pra ela, ela falou assim, não, eu não tenho tempo para isso, eu estou aqui criando, você está atrapalhando minha criação, tem roteiros pra fazer. Sou uma artista, eu não tenho tempo pra ficar trabalhando esses empregos de bibliotecária, eu estou fazendo algo grande aqui, estou planejando o meu próximo ato, totalmente envolvida nessa verve, né? Porque ela tá se enxergando como a estrela que o pai dela via. Queria que ela fosse, né? Exato. Queria que ela fosse. E o Sr. Twiggs daí... fala pra ela que eles vão precisar de mais gente, né, pra isso. É, porque só os dois fica embaçado, né? Aí tem aquele recurso de link de narrativa que aparece o jornalzinho assim do lado, aí vai dando zoom out, tipo, gêmeas assassinas que mataram os pais e tal estão sendo liberadas hoje do hospício. Aí daquela constantina que acho, olha, acho que dá, né? Acho que vai, deixa né? eu prospectar essas moças. Vamos lá fazer um prospect. Aí corta lá pra cena do... do hospício, onde eles estão com os arquivos delas lá, dando uma olhada, né? Ela se faz passar por uma tia distante das duas e ela quer ser a tutora, né? Responsável por elas. E são... Como é que a gente pode descrever as duas, assim? Elas são as irmãs gêmeas completamente sinistras. Elas são as meninas do Iluminado, só que crescidas. Eu sou apaixonada por elas. Eu também. É sério. Elas também. Apareceram, meu coração fez tum, tum. Ai, meu Deus. Apaixonei. E elas se vestem exatamente igual e elas não fazem nenhum movimento e a cara delas é muito sinistra. É porque elas têm uma cara surumbática de nada tão grande da primeira vez que elas aparecem atrás daquele vidro de delegacia, sabe? Isso. Que uma pessoa não vê que o tá vidro lá. Espelhado. Elas estão com uma cara tão branca que parece que vocês passaram maquiagem de kabuki e tal, assim, aquela cara surumbática vestida igualzinha, sabe? Com aquela roupa bem anos 50, que é aquele vestidinho tal, midi, com a faixinha. Exato. No cabelo, aquele cabelo escovadinho, alisadinho. Bonitinho. Pior de tudo, você olha elas lembram mesmo as menininhas do Iluminado. E, cara, elas olhando pro espelho, parece que elas estão enxergando o pessoal. É, da parece... linha, um cagaço do cara. Não, mas é porque as meninas do Iluminado, elas são... Elas têm aquela interpretação mais apática, assim. Elas estão estáticas na after-vida delas, assim. E elas ficam só no... Vem brincar com a gente, Danny. Mas essas duas, não. Elas estão com a cara, assim, o queixo quase colado no peito, assim, olhando firme e falando, porra, a gente só quer um alvo, só me mostra um alvo. Eu acho que elas estão dessa cara mesmo. Não é, cara? Elas são... Você não passa por duas meninas, assim, na rua e acha que elas vão aprontar alguma coisa legal. Elas estão ali pra fuder com a vida de alguém. E aí a Deborah resolve tirar as duas. Ela fala que é uma tia perdida delas, por qualquer motivo que seja. O hospício acredita. Afinal de contas, se não acreditasse, o filme não andava. E ela tira as duas do hospício, né? Pra que ela acredita que vão trabalhar pra ela. E aí corta de novo pra escola, pra uma cena de aula, com a professora tá discutindo o apanhador no campo de centeio, né? O Catcher in the Rye, que é um filme que embasou vários psicopatas por aí afora, e o Steve tá lá desenhando na mesa dele as paisagens, os sketches de filme de terror dele. O que eu achei engraçado dessa professora é que ela é uma versão mais preocupada com a integridade dos alunos daquela professora do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que ela era muito preocupada com o Chris, só que ela preocupada com o Chris porque ele era um jovem negro e com o único negro da turma, né? É o único negro da turma. Com o Steve, ela tá preocupada porque, assim, depois dessa... Retrata muito essa neurose que se instaurou nas escolas de você tentar achar o próximo psicopata de tiroteio em massa. Então, ela tá plenamente convencida que porque o jovem gosta de filmes de terror, que ele é um psicopata em potencial, ele vai matar os aluninhos e só tá esperando uma chance pra atirar em todo mundo. Então, essa professora se agarrou essa convicção e vai fazer de tudo pra provar esse ponto. Exato. Ela fala, ele tá lá desenhando, ela fala, alguém tem alguma consideração sobre o personagem do Holden, que é o personagem do principal do apanhador no campo de centeio. Ela fala, Steve, o que você acha? E ele continua desenhando e fala, acho que ele seria o tipo do cara que um dia poderia pegar uma arma e sair atirando nos coleguinhas como Columbine. Aí ela vai e tira o desenho da mão dele e faz essa ligação. Não, ele tá desenhando coisas de terror, ele falou em Columbine, então é possível que ele seja capaz de fazer isso, né? Corta de novo e tá na rua e tem um maluco, assim, o cara é um mendigo, ele não é nem um mendigo, ele é um mendigo, que assim, é tipo um grau abaixo de mendigo, é um mendigo andando ali, a câmera mostra bastante o estado que as ruas da cidade estão, cheio de jovens largados na rua, assim, pedindo esmola e tal, e o cara acha uma velhinha com... casaco de pele e ele vai pra cima e aborda a velha na cara dura, né? E ele nocauteia a velha a bengaladas. E esse jeito dele meio blasé, junto com a cor da bota e a calça, me lembrou muito os rapazes do Laranja Mecânica. Naquela cena que eles entram na casa e tá tocando alguma música clássica que eu não me recordo agora, que Beethoven. Eles começam a escrotizar as pessoas. Isso, tá tocando Beethoven e ele começa a escrotizar as pessoas dentro da casa. Isso. E não. Do outro lado da rua está a Deborah. Voltando do hospício. Com o velho Twiggs. Voltando do hospício com o velho Twiggs e olha só esse distinto rapaz, esse distinto mancebo que pegou a bolsa e o casaco de pele. Que tá ali espancando aquela velhinha até a morte. Que por sinal, no decorrer do filme, ela deu a Elsa nesse casaco de pele depois pra ela. Não. Muito pelo contrário. Aliás, é uma teoria minha. Se você notar, esse personagem do Adrian, que é esse psicopata mendigo da rua, eu acho que ele é um homossexual prestes a despertar. Se vocês notarem ao longo do filme, cada vez que tem uma morte ou alguma coisa, ele pega sempre um acessório. Ele mata essa velhinha bengalada e ele rouba o casaco de pele. Tem outra mulher lá pra frente. E a bolsa. E parece que ele tá juntando os acessórios pra sair com os acessórios do armário, né? Exatamente. É, ele, tipo, parece que ele vai ser tanto que no final, ele aparece totalmente vestido como drag queen. Exato. Aí, tipo, no decorrer dá a entender isso. Eu também fiquei, tipo... Caramba, ele tá querendo se montar? É, pois é. Ele tá querendo se montar. Ele é tipo aquele cara que foi escorraçado pela sociedade, ele homossexual, e ele só queria ser feliz, ele só queria ser uma drag, ele queria sair. Então, cada pessoa que acontece isso, ele vai se montando, ele vai pegando acessórios e pedaços assim pra se largar, pra sair do armário. Eles recrutam esse psicopata e volta pra escola, né? A professora travou o Steven dentro da sala e ela começa a falar com ele sobre ele mudar o jeito dele, que a personalidade dele assusta ela. E ele fala, porra, tiazona... Por que você tá interessado na minha personalidade, cara? Me larga! Né? Não tô entendendo esse rolê aí. Daí, depois dessa breve cena, voltamos pro teatro, onde tem as gêmeas sinistras e... E o mendigo. O mendigo gay saindo do armário. Que é o Adrian. Então aí, tipo, o Adrian do tipo, o que que tá acontecendo aí? Por que que chamaram a gente e tal, né? Essa parte é muito pra legal, conversar. Porque eles estão na plateia, os três, as duas gêmeas sentadas de um lado da galeria, eles sentaram do outro. Ele sentado do outro, e ele fica falando: que porra é essa? Que merda tá acontecendo e tal? Vem cá, por que vocês não me respondem? Vocês são retardadas? Ele fica provocando elas e nada acontece. Até o momento que ele fala: qual o problema com você? Vocês são louras? Aí ela se acontece. Eu achei ofensivo. Não é? E é interessante que ele, tipo, meio consternado, dá aquela olhadinha pra cima, né? Que é onde fica o sótão. E aí você vê aquela mancha discreta de sangue meio aparecendo e pedaços que eu acho que é, tipo, do intestino de alguém que ficou pendurado pra fora. Isso, porque tá pelo tá menos bem nojento. Aparece. É, tá bem nojento. Não, ainda pinga nele o sangue. É, não, tá prestes a pingar. Quando ele fala, qual o problema, vocês são louras, as duas viram a cara pra ele ao mesmo tempo e fala, não, você não entendeu, ela tá matando as pessoas e transformando em filmes. Aí nós temos outro corte rápido, que vai pra uma espécie de lanchonete, onde tá reunido... É, o Steven tá andando na rua, o grupo inteiro, a Judy liga pra ele, conversando com a melhor amiga. Isso, e aí ele para na vitrine de uma lanchonete e tá a trupe toda conversando ali. Pior de tudo, essa cena deles conversando foi uma das cenas que eu mais gostei. Não, é foda, cara, porque é o momento em que a Deborah, ela mostra qual é a verdadeira intenção dela pra vida. Ela tá com eles ali, ela tá explicando o que, que ela quer. Ela fala, a gente vai fazer filme, vai matar gente, colocar no cinema. O Adrian é um porco do caralho, ele come de uma maneira tão escrota que nem eu conseguiria aguentar. E ele tem os dentes podres. Ele tem os dentes podres, é verdade. Mas ele tem lindos olhos azuis. Ah, não. Ele é um fofes, cara. Se você olhar, ele é um lindo gatinho, gostoso. Nossa, né, você vê assim, se você der um tapa, der um banho ali, tipo, uma escovada ali no cabelo, até que o boy fica apresentável. E mas, nos dentes. Ah, é. E um detalhe charmoso dessa cena é que ela tá de costas pra cozinha e tem o cozinheiro ali mexendo com aqueles panelão industrial de merenda. E tá subindo umas labaredas de fogo atrás dela. É isso. E ela faz... Nossa, isso é lindo. É muito foda, porque ela faz um discurso assim, falando, não, eu sou a diretora, vocês vão fazer o que eu mando, a gente tá fazendo arte, a gente vai revolucionar o cinema, e a chama subindo atrás dela, assim, é tipo um ápice dela, assim, ela tá concluindo o sonho dela, finalmente. E quanto mais ela se empolga falando, mais as chamas estão atrás dela, e, sinceramente, é uma das cenas mais bonitas que tem no filme. Sim, esse filme, ele tem muito cuidado de contar também a história do que tá acontecendo no interior dos personagens, pelo cenário que tá à volta. Exatamente. Sim. É uma surpresa imaginar que o Joshua Granel, Peaches Christ, não tenha feito mais filmes, porque puta que pariu, cara. Deveria. Caralho, deveria. Eu preciso muito de mais filmes assim, porque me entreteu horrores. O filme é foda, assim, você não consegue piscar no filme, é muito bom. Pior de tudo, eu vou falar que eu comecei a ver o filme assim. Ai, meu Deus, eu tô vendo, tenho que ver esse filme. Eu terminei, caralho, que filme? Que tiro foi esse, né? E o que é pior, por mais sangrento que seja o filme é sangrento pra caralho, ele é uma comédia. Olhando, ele é uma comédia do absurdo, assim. Afinal de contas, a gente tá falando de uma mulher reprimida que renasceu, ela sobrepujou os traumas dela e ela começou a viver a vida do jeito que ela queria, matando gente. Tipo, ela começou a viver a vida dela. É uma história de superação, né? Isso, exatamente. Se ela tava matando gente, é mero detalhe. Ah, não, isso é um detalhe, exatamente. Gente, tem mais um corte, e esse corte eu achei especialmente poético, porque você tem uns 5 personagens andando em direção à câmera e eles estão contra a luz. E me parece muito uma cena do Mágico de Oz. Puta que pariu. Da galera andando. Sim, só que eles estão todos montados indo em direção à biblioteca. Então as gêmeas estão vestidas de camponesas, segurando os acessórios. Tem o Sr. Twigs e o... Adrian. O boy magia, o Adrian, ele tá vestido de... Ele é boy magia. Agora ele é boy magia, não é, Adrian? Fechou. Tá vestido de arrombador de cofre, né? Do filme 11 Homens, um Segredo, né? Genial. Vocês estão indo em direção à biblioteca fazer o terror com a supervisora do antigo emprego dela, que tá lá fechando as coisas tudo. Nossa, essa cena também é muito linda, gente. Vale a pena dar um pausezinho lá. Não, é muito legal, porque você vê a personagem da Deborah, ela realmente rompeu com o passado dela. Tudo aquilo que fazia ela humilde, que fazia ela cabisbaixa, que fazia ela se sentir menor, ela rompeu com tudo, assim. Ela tá realmente aproveitando o poder. Ela agora é uma cineasta, ela é uma provedora de arte. Agora ela é a mulher. E a bibliotecária tá sozinha na biblioteca e de repente falha a luz e ela começa com aquele clichêzão de quem tá aí? Tem alguém aí? E tudo mais. Eles começam a fazer que nem eles fizeram com a Verônica. Começam a perseguir pra lá e pra cá e ela começa a entrar no labirinto, assim, das pilhas de livros catalogados, assim. Eles ficam derrubando livros e falando você vai morrer, não sei o quê. E aparece a Deborah novamente vestida como a Renascença Francesa. Mandando ela fazer silêncio, tipo, quieta, porra. Segue o script. É, tipo, que script, gente? Eu tô aqui pra morrer. É, tamo aqui improvisando. Dá uma guarda-chuvada nela e sai correndo, tipo, ai meu Deus. E o que eu acho engraçado dessa corridinha marota é que, assim, você tá fugindo, sabe como aquelas pessoas, tipo, eu quero dessa corridinha no metrô, só que eu não tenho, sei lá, condição física, ou eu não sei correr, então eu corro meio que no lugar. Então ela corre meio que no lugar muito devagar e com os bracinhos pra cima, do tipo, gente, é assim que se corre pra salvar a sua vida? Pois é. E aí no momento que a Deborah vai passar a facada final nela, de repente liga as luzes da biblioteca porque os faxineiros noturnos chegaram e eles têm que vazar e eles levam a velha com eles, né? Sim, a véia que tenta se defender com uma tesoura, mas acaba não dando muito certo. A gente acaba não descobrindo qual foi o destino, por enquanto, qual foi o destino da velha. E aí acaba cortando pra cena, tamo de novo na casa do Steven. O Steven tá puto com a professora, porque a professora tá praticando uma forma de bullying com ele, né? Transformando, elegendo ele como psicopata da escola e falando com a Judy, porque eles são igual carne e unha, ligados pra sempre, sempre conversando. Quando a mãe dele chega no quarto e começa a conversar, e é muito legal isso, porque ele tem um jeito tão retraído de ser que a mãe dele começa a conversar e falar, filho, não sei o que, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Se você for gay, eu entendo. Essa é ótima, tipo, se você for gay, eu vou te chamar da mesma forma. Da mesma forma, eu tenho vários amigos que são assim, né? Tipo, eu não ligo. Tem até amigos que são. E o que eu acho gracinha da cena é que desde quando mostra o plano aberto dele falando com a Jude, eles dão um puta destaque pra um cartaz da Elvira que tem na cabeceira da cama dele. Exatamente. E aí vai discorrendo a conversa, aí ela pergunta, nossa, mas com quem você tá falando? É com sua namorada, tal? De quem você gosta? Você tem alguma paixão por uma mulher mais velha? É, não, não, que ela fala, tem ele, alguma... Ele fala, ah, você gosta de alguém? Ele... Pô, então, eu gosto de uma mulher mais velha. Aí ela dá, que ela faz, ela dá aquela olhada pra cima, ela dá uma olhada no cartaz da Elvira, toda sexy ali, que é ela. Quanto mais velha? E ele fala, mas uns 30, 40 anos. Ah, ufa, que bom. Aí ele mostra um desenho da Deborah. Com uma faca na mão. Toda sangrenta assim, e a mãe fica com aquela, porra, eu não criei ele pra isso, sabe? Ela fica com aquela cara de, no que eu me meti? E aí, falando na Deborah, a gente já tem um outro corte que puxa pra uma filmagem simpática ocorrendo dentro da biblioteca. Que eu não sei o que aconteceu, se vocês conseguiram espantar ou distrair esses faxineiros, mas a biblioteca já tá meia luz, vazia. E onde tem ela, o Adrian filmando. É, o Adrian. O Adrian acho que iluminando ou filmando também. E o Sr. Twiggs filmando. E ela começa com todo o cuidado que lhe é possível, né? Costurar a boca de sua. É, um traveling. Começa, começa na biblioteca, aquelas cenas que eles gravaram lá com a Deborah, e daí corta, porque eles tiveram que levar a velha dali, porque chegaram os zeladores e levaram pra dentro do teatro, e a velha tá amarrada e eles começam a costurar a boca da mulher. Cara, essa cena dá uma agonia muito boa. Cara, eles fizeram uma boca falsa muito boa. Costuma a boca e a mulher gemendo assim de dor, e você sente a dor, assim, com a agulha entrando e saindo é... maravilhosa. Ai, meu Deus, para com isso, Manoel, não costura mais, não. E a velha tá toda enrolada de silver tape, terminou, cortou, chega o Adrian e fala, ah, você não vai precisar disso, ele rouba o colar da velha, o colar de acessórios. Não, pior de tudo, ele sai todo feliz, né? Todo serelé, todo pão lá. E aí corta pra cena da estreia do novo filme, e a fila já tá enorme pro povo, assim, entrar pra ver. E a Deborah agora já assumiu completamente o personagem arrogante dela, que ela tá cagando e andando, assim, ela tá no céu. E ela usa uns vestidos bem acinturados que ressaltam o formato do quadril e o ombro, que acaba lembrando aquelas mulheres maléficas e megeras da época de 30, 40, que faziam os filmes em preto e branco. Que elas eram fatais, eram perigosas, se vestiam muito... Super bem notado. Tem uma designação pra esse tipo de figura física de mulher, que era Wasp Lady, mulher vespa, que eles faziam, eles colocavam um corset, você conhece, né? Trabalhando com arte cênica, você manja, que eles colocavam uns... É corset que fala, que apertava completamente assim a cintura e deixava quadrilzão e ombro, e a pessoa parece que afinava no meio assim, era mulher vespa. É muito legal. E se ela faz questão de usar aquilo, porque faz parte do glamour que ela tá vivendo, né? É, ela usa isso, usa aqueles cabelos altão, maquiagem bem marcada já, bem parecendo uma drag. Ela tem um batom que parece bastante a Betty Boop, vocês notaram? É, aquele batom que fica assim, só no meio assim. Batom meio anos 20, né? Isso, exatamente. Que era... Eu suponho que tudo que ela fez até então, por mais distorcido que seja na cabeça dela, era o viver os sonhos do pai dela, né? Ela tava sendo fiel ao que o pai dela queria, né? Do jeito psicopático que a cabeça dela tinha, ela tava vivendo isso. E na fila do cinema já tá cheia pra caralho, assim, gente disputando pra entrar no filme. Aí o Steven com a Patricinha na fila do cinema, ele já tinha os ingressos, ele só tava esperando pra entrar, e ela toda feliz, não por estar com ele ou por estar ali, mas porque tava fazendo parte da cena nova da cultura, da contracultura que tava rolando na cidade. E aparecer na filmagem, né, que tava acontecendo, que até aí já chegou uma grande mídia e o pessoal queria saber qual é que era dessa nova cineasta underground, o que que ela tava fazendo, quais eram os métodos de criação dela. Então, assim, ó, uma entrevista bem rápida pra aqueles programas tipo Bem-Estar, o Melhor da Manhã. Você viu um programa daqueles, cara, o repórter, assim, um programa daqueles passando da manhã. Não, vamos filmar agora a pessoa que tá ganhando fama na cidade, fazendo filmes de violência explícita e recebendo drag queens, assim, o repórter, ele tá claramente incomodado, ele quer saber o que motiva aquele pessoal. É, o que tá acontecendo. E tem os assassinos pessoais dela trabalhando como staff no teatro mesmo. E um negócio interessante que quando você entra na parte da bilheteria, que tem as gêmeas servindo lá, pipoca, vai aparecer em algum momento. O Adrian virou o cara da bilheteria e as gêmeas são as garçonetes, por assim dizer, que servem as pipocas e os refris da galera. Sim. Aí tá Pete Jesus também entrando com o figurino todo preto, e um detalhe interessante do cenário é que na parte de dentro, onde estão as garçonetes, tem um cartazete da Mulher Vespa. Isso, exatamente. Aí a ruiva popular acaba falando mal da Deborah. O Steven tá na fila, o repórter acaba entrevistando ele. Ah, e o Steven dá um monólogo assim, super apaixonado daquilo, de fazer os filmes viscerais, os filmes de contracultura, remando contra a maré do cinema mundial, que era só baseado em blockbusters. E ele se estende tanto no monólogo que a Deborah começa a ficar com inveja dos holofotes não estarem nela, estarem naquele moleque que está sendo entrevistado. E ela fala: não, entra de uma vez, que o filme já vai começar e tal, deixa os holofotes virarem pra mim, eles entram. A garotinha, a Patty, chega e vai pedir uma bebida pra gêmeas e começa a fazer aquelas coisas de patricinha mesmo, tipo: ah, eu quero uma bebida, mas isso não tem calorias, não sei o que e tal, e elas já ficam irritadas ali desde o início, né? Ah, também eles falam, ela vira e fala: ah, não. Ele: ah, o que você acha da Deborah? E ela: ai, ela se veste muito mal, ela parece uma drag queen. Ela é feia. É, tipo, aí fica as drag queens estão atrás deles, olhando pra ela de cara feia, e as gêmeas malignas olhando pra ela de cara feia. Tipo assim, porra, você não devia ter falado isso. E é muito legal, isso é um ponto importante do filme, que ela, o celular dela é um tipo um StarTAC. O filme é de 2006, gente. Mas é um StarTAC rosa. 2010, desculpa. É um StarTAC completamente coberto de joias, assim. Ele é pink, berrante, todo cheio de lantejoulas brilhantes e tal. E isso é uma coisa que fica depois pro filme, né? Daí tá toda a plateia acomodada e o Sr. Tiggs apresentando o filme. O pessoal aplaude, ele chama ela pra dar um discurso pré-filme e ela já tá completamente arrogante, falando: não, eu faço tudo pelos meus fãs. E, na verdade, você nota claramente que ela quer os holofotes nela. Enquanto ela vai falando, a ruivinha sai. Ela fica olhando pra cara dela, tipo assim: você está saindo mesmo no meio do meu discurso? Né? Você é a próxima. É, tipo, todo mundo já marcou ela. Ela vai morrer. A gente já sabe disso. É fácil. Ela fala que tem que ir no banheiro, levanta e, enquanto começa o filme da velha, a velha da biblioteca, que faz parte da morte da toupeira, a Patty, a Claire, acho que é Claire o nome dela, ela vai no banheiro e as gêmeas já vão atrás dela com aquela plaquinha do banheiro em reparos, entram no banheiro e colocam uma plaquinha pra ninguém entrar. E aí o Steven tá lá amarradão vendo o filme e corta pra Claire no banheiro, quando de repente aparece a Deborah, de novo toda emperequetada, com a faca na mão, e fala: você me chamou de puta. E a Patty sentada na privada, com aquele celular, todo celular pink, cheio de bijuterias cravada: ah, não, eu não te chamei de puta, eu só te chamei de feia. Piorou, morre, vadia. Nessa ela já tá com uma outra peruca, né? Porque nas outras versões ela estava de peruca loira, nessa ela já assumiu a peruca castanha mesmo. Isso. Um outro estudo de roupa, saiu um pouco da Renascença. E essa cena é muito legal, porque essa cena faz uma homenagem a outro tipo de filmes, que aqui no Brasil é até pouco conhecido, porque até então esse filme faz uma homenagem muito grande ao cinema gore, né? Aquele cinema explícito de entranhas voando, pedaços de corpos sendo mutilados, aquele horror bem carnal. Mas o que a Deborah faz com a Claire naquele cubículo do banheiro é esfaquear ela tanto que ela literalmente vira uma ducha corona de sangue nas paredes, que são os filmes splatter, que ao invés de ter entranhas e tudo mais, são marcados mais pelos banhos de sangue. É o que acontece ali naquele cubículo da privadinha, né? Que fica tudo, parece um quadro do Jackson Pollock pintado nas paredes, todo em sangue. A Raíssa é estudante de arte, não sei se ela curte Jackson Pollock, mas é o que parece. Eu gosto do Pollock. Eu acho o Pollock meio bagunçado, mas é bacana. Eu também gosto. Legal que ela dá a facada, pelo que parece, é tipo só no rosto e no pescoço. Uhum. Acabou, não tem outro lugar. Vai ali mesmo. Vai, mas é onde sangra mais também. A parte pra cima. É, né? Onde vai mais rápido, né? Porque eu tenho coisas a fazer. E aí todos voltam pra suas posições e eles levam cadáver dela pra lá. Aliás, eles nem levam ainda. O pessoal vai fazer uma manobra ninja lá. Mas aí eles cortam pro sótão que tá a superiora dela, acordou, que não estava morta. E ela fica desesperada. Eu estou aqui do lado de cadáveres decompostos. Vermes e larvas. Vermes e larvas. E o desespero dessa mulher é tanto que ela consegue abrir a boca cortando os pontos pra gritar de horror. Aquilo ali é lindo de se ver, cara. Dá uma agonia. Agonia de ver, cara. Dá uma agonia do caralho. Mas paradinho assim. Cara, eu achei que ela tava morta. Quando apareceu a cena dela, eu... Caraca, ela tá viva! O velho Twiggs tá lá sentado na sala de projeção. Ele tá vendo o andar do filme. E ele começa a ouvir os gritos dela lá em cima. E aí é muito legal porque ele vai lá em cima no sótão pra ver que já tava manchando o teto, porque os corpos putrefatos já estavam começando a escorrer por ali, tanto que pinga no Adrian, né? Acabou a magia, meu filho. Acabou a magia. E ele olha pra ela gritando assim, e ele faz aquela frase que, porra, já milhares de filmes fazem, fala, porra, eu tô muito velho pra essa merda. E pega o machado e sem dó, ele detona com a velha bibliotecária ali mesmo. E silencia, né? Porque ela começa a gritar justamente na hora que a boca dela no filme tá costurada. Isso, exatamente. E aí, nesse ínterim, o menino tá por falta da sua acompanhante, né? Ele fala, pô, cadê ela, né? Vocês viram ela por aí? Não, não vi, acho que ela saiu e tal. Aí ele sai e dá de cara com o staff, com as gêmeas e o boy magia. Ele vai botar a mão no banheiro e fala, não, tá interditado. E é muito legal que tá o boy magia, tão as gêmeas. E ele fala, mas porra, minha amiga saiu pra vir no banheiro. E ele fala, não, ela saiu, ela pegou um táxi. E enquanto ele meio que acredita, meio que não acredita na história, elas estão tirando um baldão, assim, com, provavelmente com os pedaços do corpo dentro, assim, completamente borrado de sangue. Falando, não, não, não, ela saiu de tarde. É, sabe aquele tipo latão industrial que a galera usa pra jogar lixo, triturar alguma coisa, aqueles encher de ácido? Latões de lixo tóxico que são despejados. Exatamente. Isso. E aí ele fica novamente a ver navios. Chateado. A Deborah aparece de novo. Ali ele elogia ela pra cacete. Aí fala que o... É, tem um diálogo bem interessante que ela era amiga dele quando ela ainda era contida na vida dela, quando ela não tinha liberado a psicose dela toda pra fora. Ela era bem humilde, aquela pessoa que ri baixinho assim, que fica encolhida o tempo inteiro, como se tivesse... Depois que ela matou a mãe, que ela liberou todo esse mal interior dela pra fora, ela ficou completamente arrogante, assim, ela tá empoderada, ela tá, caralho, eu sou Deborah Tenise, eu faço o que eu quero e tudo mais. E ele fala na cara dela, assim, que ele é tão fã dos filmes dela que ele gostaria de participar, mas ela aí tem um momento que eu diria que é... Lúcido. É, talvez o único momento dela de lucidez e compaixão que ela fala que não, que a equipe já está coesa do jeito que está. E ele é o único que ainda chama ela de Deb. Aí, e ela aceita. É porque é o link que depois que a bibliotecária morreu, ele ainda é o link com a vida que ela tinha antes, né? É, aparece o pessoal jogando água com sangue na rua. Na frente de todo mundo, na calçada, é uma maravilha. E aí, como se fosse um dia comum, a gente corta pra manhã seguinte, onde chega as duas amiguinhas da Patricinha no refeitório, pergunta, pô, tu viu ela? A última vez que a gente ficou sabendo dela, ela tava no encontro com você, ela não atende celular, ela não voltou pra casa, não sei o que aconteceu. Aí ele fala, olha, ela me largou lá no teatro, né? Subiu no táxi e nunca mais a vi. É, elas perguntam quem foi que viu, falam, não, Lanterninha é quem viu, mas elas não acreditam muito. Elas ficam ali, contestando isso, porque ele tinha realmente depois tentado ligar pra ela e ela não atendia o telefone, né? Ficava caindo na caixa de mensagem. Uhum. Mas é bem legal porque a amiga dele, que tem uma paixão desenfreada por ele, só ele não nota que ela é louca por ele, que é a amiga dentuça dele, ela tá fazendo uma matéria sobre mulheres que se odeiam, que querem sobrepujar a sua classe social, que dão uma volta por cima, que mostram, porque ele tinha falado pra ela que a importância dela era que ela podia ser a primeira grande diretora de filmes de terror, que era uma coisa que não existia. Na verdade, pouco ou nada existe, né, hoje em dia, ainda de mulheres que dirigem esse gênero de filme. E ela quer entrevistar a Deborah, e ela planeja marcar uma entrevista. Aí voltamos lá pra parte do cinema, onde eles estão confabulando a respeito do próximo filme, que ela sente que tá naquela ânsia, né, de criação artística, que tá faltando alguma coisa que poderia ficar mais incrementado. E daí a gente percebe e testemunha a cena, acho, mais desconfortável do filme inteiro. Não é? Eu acho a mais nojenta. Não é por mal, não. Foda-se o sangue. Essa que parte isso? Me fez revirar o estômago. E vocês estão desdenhando de que é da possibilidade de haver amor na terceira idade, cara. Que isso? Cara, mas aí foi uma manipulação. Ela brincou com os sentimentos do jovem senhor. É. Do jovem senhor. Porque o que é que acontece, né? O Sr. Twiggs, ele tinha devotado a vida dele inteira a trabalhar naquele cinema. Fosse como faz tudo, ou como bilheteiro, ou como atendente, projecionista, o que quer que fosse, ele era o melhor amigo que o pai dela tinha. Quando ele viu a carreira dele praticamente acabando, que eles iam vender o teatro porque a mãe dela queria vender e tudo mais, ele, porra, o sonho dele também se desfez, da mesma forma que o da Deborah. E quando ela fala aquilo, que ela deu uma nova chance, ele se sentiu novo outra vez, assim, como se ele tivesse tido uma segunda chance na vida, e ele não, na cabeça dele, não tinha como não se sentir atraído por ela. E aí eles dão aquele flertezinho rápido, eles dão aquele beijo de língua bonito, cheio de japonês, sabe, aquele que parece alguém comendo miojo, e é realmente desconfortável. Nenhuma cena de violência nesse filme se compara a isso, cara, com ela e beijando, ela é meio pegada no peito, né? Porque ela direciona a mão pros peitos dela, né? Aí ele já fica chocado, aí ela se aproxima e tal. Aí eles têm aquele enlace, aquela tombadinha clássica dos anos 30, sabe? Que você tomba a mulher pra dar uma bitoca, uhum, nela. E eles se beijam, aquele fulgor todo. E depois ela pega, dá uma mãozada na cara. Ai, pra mim já chega. Se coloca no seu lugar e vai embora. Isso foi suficiente. foi suficiente pra vida dele. Aí corta e voltamos pro colégio. Isso, na sala do diretor. O Steven foi chamado pra sala do diretor com aquela professora pentelha, que tá destinada a provar que o Steven é um psicopata. Então tá ele na sala, o diretor, ela e os pais da garota desaparecida. E não contente com isso, eles chegaram a chamar um investigador pra descobrir que loucura é essa. E ela já chega pro investigador e: não, eu tenho certeza que foi ele, porque esse menino não tem jeito, ele vai ser o próximo atentado de Columbine, meu Deus, salvem as crianças americanas, tal. Ele gosta de coisas aterrorizantes, ele saiu com a garota desapareceu, você tem que prender ele agora, tipo assim, já julga e manda pra cadeia nesse instante. E como se a menina fosse aparecer magicamente depois que ele fosse preso, né? É, como se pudesse haver uma resolução pra isso. Ela quer que ele seja preso porque ela tem essa questão pessoal com ele, mas o policial fala que não, que eles vão investigar, que ele não vai ser acusado de nada por enquanto, até porque ele contou a história toda de novo, que ele já tinha contado pras amigas da Patty. Agora, enquanto isso tá acontecendo, a amiga amiga dentuça, ela chega na... É Julie, não é o nome dela? Sim, a Julie chega pra fazer a entrevista com a Deborah. E ela tá lá na sala de projeção, tá esperando a Deborah chegar. Aí ela dá um ligo na mesa, aí ela acha o celular de flip da menina que sumiu, só que com 90% sem os badulac colorido. Isso, exatamente. Aí ela... Puta que pariu. Nossa, fudeu. Pega o celular no desespero e enfia dentro do sutiã, né? Dos gurjão ali pra dar uma guardada. E aí, nesse ponto, a Deborah chega. Ela mete o caô de: não, eu não vim preparada, eu acho que aconteceu um imprevisto, a gente tem que remarcar e tudo mais. Porque a Julie, ela fica com o cu apertado assim, que não dava pra passar um átomo por ali, e ela sai correndo. E quando ela tá quase na porta, chega o Sr. Twiggs, chega a trupe toda em volta dela, e o Sr. Twiggs fala: não, eu só vim aqui abrir a porta pra você. E a Deborah chega e fala: não, agora você sabe demais e não vai sair daqui, né? E nisso brota do chão, né, o boy magia: segura ela, ela pegou o celular. Isso, exatamente. Aí rola aquele momento desse, ela: não, não peguei nada, socorro, socorro, socorro. Aí ele pega, dá uma ligadinha e o celular toca ali no meio do peitos, né? Aí vai que situação, né? Gustavo, ela vê se o celular estava ligado ou não. Off with the head! A Aí corta de novo e já vai pro programa de TV. Sendo arrumada lá, tá toda pomposa, com um casaco de pele, tá com uma casquete. E o que eu achei curioso é que o boy magia pregou um daqueles lacinhos rosinha do lado da... Nem sei qual é aquela de lacinho rosa. Então, esses lacinhos rosas, eles são usados pra campanha, pra você conscientizar alguma coisa. Esse rosa, ele pode... Aqueles lacinhos de lapela, né? É. Isso, lacinho de lapela, só que o dela é esticante, né? Pra aparecer, então, assim, você pode... Acho que o rosa, você tá, pode estar falando de câncer de mama, pode estar falando de mulheres. De o rosa de câncer de mama... O roxo é de... Uma caralhada de doença e grupos isolados. Eu sei que o amarelo é pra... Suicídio. É. Não, mas é muito legal essa cena, porque a cena começa, antes de aparecer, aparece pela a casa do Steven, que tá a mãe do Steven, a Cassandra Peterson, a Elvira, assistindo, e ela vê aquilo na TV pra começar, e ela vira pro Steven e fala, Steven, tua namorada tá na TV. Aliás, aquele entrevistador é a criatura, eu acho ele a criatura mais patética do filme, o cara é um banana, ele não faz nada, ele só fica fazendo caras e bocas, mas aquela emissora, qualquer que fosse, ela tem o pior cenário de qualquer coisa que cenário eu já vi. Cafona, né? É uma cortina toda enredada, prateada atrás com... Deve ter sido assim, porra, não temos orçamento pra mais nada, vamos filmar isso aqui nessa sala. E ela passa o mesmo discurso que ela já tinha passado lá no cinema. Ela fala que ela é uma boa diretora porque ela tem bons atores. A arte dela ela faz pros fãs, que ela ama os fãs dela e tudo mais. O que eu acho interessante desse paradigma dela saber que no fundo isso não é muito real, ela passa muito aquela impressão, né, de finja até você conseguir se tornar do que você quer ser enxergada. É essa impressão que eu tenho. Apesar dela ter muito essa coisa de agradar o pai, eu sinto também que em certo ponto ela tá embriagada com todo esse efeito que ela conseguiu causar tão rápido, que era um negócio que nem ela tava esperando que fosse causar tudo isso. O entrevistador fala que vai passar uma cena do próximo filme dela, que em vez de o apanhador no campo de centeio, vira o assassinato no campo de centeio. A mãe não gosta do que vê. O Steven reconhece a Claire, a Patty que tava com ele no encontro, ele reconhece a Patty ali na cena, porque, porra, foi filmado com ela, e ele ainda não querendo dar o braço a torcer de que a Deborah seja uma criminosa, ele elogia, a mãe dela fala, não, se você gosta tanto disso, me deixe no cinema contigo, a gente vai junto, você vai me levar pra assistir, que eu quero ver o que é isso que você tá falando tanto a respeito, né? Então ele sai numa fúria de casa, vendo os cartazes da... Da Claire desaparecida, né? É, da Claire desaparecida. E chega no cinema, batendo na porta desesperadamente. Eu quero falar com a Deborah. Mas ele é atendido pelo Sr. Twiggs, que fala que não, só com entrevista. E quando ele tenta forçar a entrada, ele ouve gritos que estão acontecendo lá dentro, que praticamente demonstram o que está acontecendo com a Julie lá dentro, né? O Steven toma o passa fora do Sr. Twiggs e ele vai na delegacia de polícia, porque até aí ele já está convencido que tem algo errado na parada, né? O Steven chega na polícia e fala, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo e você tem que investigar lá. E o delegado fala, se houver alguma irregularidade, alguma coisa de errado, eu vou investigar, e vai pra lá. E a Deborah tá servindo um sopão pros pobres, e aquilo ali é simplesmente um método que ela usa pra recrutar vítimas pros próximos filmes, né? Tanto que ela fica de cima do mezanino ali da entrada, falando, olha ali, tem uma loura que parece bonita, ela é meio jovem, essa daí podia servir e tudo mais. Eles estão, na verdade, escolhendo vítimas. É um casting impressionante, né? Uhum. E eles estão se comunicando por walk-talk e tal, porque a Julia, ela tá amarrada lá no sótão, onde o boy magia tá lá interfonando as coisas, né, que eles estão se comunicando pra saber o que tá acontecendo lá dentro, já que sabem que tem um policial lá, e tem alguns mendigos ainda amarrados ali, né, uhum, que tá mandando lá pra cima, que tá subindo, e a Deborah vai... Bater um plá ali com um policial e rola um momento meio tenso. Rola umas faíscas entre eles de que, mas que absurdo, estou fazendo um trabalho muito nobre aqui de ajudar o uso. É, eu não sou apenas uma cineasta de talento e sucesso, eu também sou uma filantropa, né? Eu tô promovendo um auxílio às pessoas largadas pela sociedade e tudo mais. E o policial fala pra ela... Então você não vai se importar se você é tão filantropa que eu dei uma olhada pra ele. Claro que eu vou me importar. Você não pode entrar aqui porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu também tô planejando um novo filme. Ele fala, não, se eu vier aqui com um mandato, então eu vou... Vou vasculhar cada centímetro de cabelo. Exato. Daqui. E ela fala, não, então você vem com um mandato que a gente conversa. Mas por enquanto você não pode olhar nada. E é muito legal essa parte, porque é o primeiro momento em que a gente percebe, como a gente tinha falado antes, que a Deborah cai em si e tem noção de que a fama dela tá prestes a desaparecer. Ela tem noção que o cerco tá fechando em volta dela, né? Ela apenas tá tão inebriada pela fama. Pelo brilho? Isso, pelo brilho, que ela não quer recusar isso. Ela, teoricamente, pelo menos a minha interpretação na cabeça dela, ela tá tão feliz de finalmente ter o talento dela reconhecido, que apesar de que ela tá disposta a sofrer uma investigação policial, ou o que quer que seja, desde que ela possa completar o sonho dela de fazer isso. Depois disso, corta já pra eles do lado de fora. O Steven falando, pô, mas investiga aí, tem coisa errada. Ele, cara, eu não posso fazer nada. É, tem eu que preciso ter um mandato. Isso, eu preciso dos meios legais pra investigar isso, né? É, e aí rola esse embate que ela fica meio puta com ele. Achava que você fosse meu amigo, tal. Você tá se voltando contra mim. Eu acho isso abjeto da sua parte. E nisso ela tem esse embate com ele e vem uma das gêmeas com o casaco de pele e o Sr. Twiggs com ingressos. E eles agem meio como pajens em volta dela, protegendo-a, suprindo do que ela necessita. E ela até fala, olha, apesar de tudo, vou te dar aqui um par de ingressos pra você vir assistir a estreia do meu novo filme, que já está esgotado, quem diria. Primeira vez que esgotou. É muito legal que ela fala no final dessa cena, que ela fala sobre a tua namoradinha, ela grita muito bem. Dando a entender que ela praticamente escancara na cara do Steven que tudo que ele tá pensando é real, mas que ele vai ter que pagar pra ver. Ela já tá, a Deborah já tá traçando na cabeça dela o fim da linha, assim. Ela sabe que não vai durar muito e ela só quer sair num boom, assim. Ela quer sair no estrelato. Né? Ela já tá se preparando pro grande finale, né? Chegam de noite, tá aquela fila de arrasta quarteirão já no cinema. Aí ele anda, encontra as duas coleguinhas da Patricinha querendo ver qual é que é dos filmes que passam ali. E ele continua andando e dá de cara com a mãe na fila do cinema. Ai, nossa, consegui o último ingresso, tal, tô aqui. E ele desesperado, não, mãe, vamos embora, que é perigoso, você não entende, tá tudo muito errado. E ela dando aquela tranquilizada, não, filho, eu quero entender, eu quero assistir isso, eu quero fazer saber parte da sua vida. Isso, fazer parte do teu mundo, assim. Maneiro da parte dela, mas só que momento errado, né? É um momento muito errado, foi um momento errado, né? Mas é muito legal, porque aí a gente vê o Adrian, o boy magia, que você... Eu nunca vou conseguir ver ele de outra forma. Do jeito que ele sempre queria ter sido. Porque ele já tá completamente composto de drag, com todos os apetrechos que ele pegou de cada uma das mortas do filme. Ele tá composto, assim. Ele tá com o angorá da velha que ele matou na rua. Ele tá com os acessórios e tudo mais. Ele tá em drag. Ele tá feliz, ele tá no céu. Ela tá com o megafone, tá incrível. E no momento muito a lá de Honestown, tem vários copinhos de sucos, tal, que eles já praticamente envenenaram previamente. Isso, é muito legal. Então servindo de graça pras pessoas. Desculpa te cortar. Não, é imagina. Muito legal o lance do suco que eles colocam nas bandejas, são aqueles copinhos plásticos de suco com que suco de morango dentro e tal, e ele, olha, parece sangue, o pessoal vai olhando, não, vocês podem pegar cada um copinho desse, a gente vai fazer um brinde quando for anunciado. Não beba antes, que senão vai estragar a surpresa. E chegam as amigas da Claire e falam, não, tudo que a gente tem direito é esse aqui, suco de merda aqui, você não tem alguma coisa mais forte? E as gêmeas falam, não, você quer uma coisa mais forte, fica com esse aqui, suco, que ele vai ser uma surpresa inesperada, né? E chega todo mundo, elas entram, chega o time completo das drags. O cinema mega lotado, aquele suco de groselha com veneno pra todo mundo. E o jovem lá desesperado, não tomem isso! É veneno, é veneno! É veneno, é veneno! Não tomem todo mundo, obviamente, como ele é o único que sabe da história, ou pelo menos pensa que sabe, que na verdade ele sabe, ele fala, não toma, não toma, e ninguém dá bola pra ele, todo mundo deixa o copo lá quieto, e ele fala pra mãe, mãe, não bebe disso aí, eu vou fuçar o ambiente aqui, e a gente se fala. E nisso, uma das amigas da Patricinha desafia. Ah, mas que isso? Você é um doido varrido. E vai virando, e vira um copo, e vira dois, e vira caralho, três. E o pessoal aplaude, e é espetacular, tal. Vai bebendo. Exatamente. Nisso só aparece a cena da gênias maravilhosas trancando o cinema. Isso, elas pegam e trancam todas as saídas dentro da sala de exibição e pra rua. E com um cadeado bem ignorante. Aí, porra, bem ignorante mesmo. Né? Sim, Mr. Twiggs, pra fazer a apresentação, pra chamar a nossa querida cineasta ao palco. E ela entra em grande estilo, ela está vestida de branco e preto. O que é bem curioso é que a maioria dos figurinos dela, nessa época, estavam todos só com a cor de preto. Aí agora ela inclui o mesmo vermelho, da mesma tonalidade das cortinas, tanto no jabô que ela tá usando, quanto muito na bom. Saia. Eu acho, isso pode ser viagem total minha, mas eu acho que esse filme também é um comentário sobre a pessoa se libertar, mas se libertar de uma forma errada. O diretor, a diretora do filme, sendo a Peach Scratch, a drag que mais aparece no filme, faz isso, eu imagino, pra mostrar que a Deborah, ela embarca nessa viagem, assim, ela vai se transformando, não só socialmente, mas esteticamente, ela vai se transformando nas mesmas drags que ela abriga, que trazem popularidade pra ela, mas na verdade ela também é uma farsa com as drags. Então é um negócio assim, como se ele quisesse dizer, muita gente tá pulando nesse estilo de vida que a gente criou, mas tudo é uma farsa, nós somos as drags originais. Sim, eu vejo de acordo com você, mas com algumas diferenças. Eu vejo como a Deborah, ela se perdeu no personagem dela, porque a gente tem esse processo de construção de personagem que as drags também fazem, e construção de personagem é um negócio muito complicado, ainda mais quando você tá se tratando de um personagem único e não de vários personagens. Então você acaba vivendo muito da sua fantasia e embarcando numa bad, você acaba se quebrando por dentro. As drags, elas têm uma noção de que aquilo é algo que elas montam pra entreter, mas é um negócio de segunda a sexta, digamos assim, é um trabalho, ó, uma persona separada que é inspirada um pouco no que elas são, como elas se enxergam, mas é diferente do eu original delas. O que acontece com a Deborah, que nessa tentativa dela se libertar e se tornar alguma outra coisa, por ela partir de um referencial externo e não interno, ela acaba se estilhaçando por dentro. No final eu vejo ela mais fragmentada e envolvida por um fino casulo que é essa personagem cineasta que ela criou. Ela idealizou, mas qualquer piparote ela vai desmontar, porque essa casca ela é muito fina, por não ser um negócio genuíno inspirado nas ideias delas, e sim no ideal que o pai dela tinha pra ela, nos sonhos de outras pessoas. Não tem nem o que falar, falou tudo. Foi uma aula agora. Foi uma aula real, não, assim. Tudo, você vê isso. Tá tão na cara que, tipo, eu não conseguiria colocar em palavras. A interpretação que a Vanora deu foi completamente perfeita pra isso. E a interpretação que a garota ela fez disso, porra! Você fica, caraca, como é que ela conseguiu passar tudo isso? Tudo isso com tão pouco, né? É, porque, tipo, ela tem que interpretar uma coisa ruim. E ela interpreta essa porra toda, que é difícil de falar, com uma coisa tão ruim. Off with the head! E lembrando que esse último filme da Deborah, ele é o Gore and Peace. Isso. Um trocadalho com guerra e paz. Mas então, o velho, o Mr. Twiggs, ele apresenta o filme e a Deborah chega mais poderosa do que nunca pra apresentar, pra falar, não, esse aqui é o meu primeiro longa-metragem. Ela fala da mesma forma, é muito importante que vocês estejam com essa bebida na mão, que vocês não têm bebido até agora, porque vocês são parte do filme. Ou seja, ela tá preparada para saber que todo mundo ali na audiência vai morrer, ela sabe que uma merda muito grande vai dar e ela não se importa. Ela tá fazendo aquilo em amor ao pai dela, que tinha amor extremo pela arte, e aquela visão distorcida que ela tinha da arte é a única coisa que ela lembra do pai dela, né? É, e aí baixa o telão branco, o Mr. Twiggs aparece com a camerazinha minúscula de mão e começa a aparecer as pessoas na tela. E o pessoal, nossa, olha, que legal, que maneiro. A gente e tá no filme. Né? E no decorrer desse discurso todo, várias vezes eles vão focando na amiga da Patricinha e você vai vendo que cada vez que focam, já tá deu muito ruim com o que ela já tomou. Já deu muito ruim com ela. Inchada e cada vez pior. Inchada e sangrão. Tipo, e todo mundo animadão. Ai, a gente tá aparecendo no filme. E aí o Steven se levanta dizendo, não, não bebe essa porra. que essa porra tá envenenada. E aí chega a amiga da Claire e fala, tá envenenado o caralho, você não sabe o que você tá dizendo, mas a cara dela já tá toda deformada, né? E nessa tá rolando, ela sai de cena, dá início ao filme e aparece já assim, com aquela cara de total de found footage mesmo, uhum. A Julie amarrada na cadeira, com a boca tampada, desesperada, e a Deborah já vindo na faca e tal, pra fazer o banho de sangue que ela precisa fazer. Exato. E o pessoal fala, nossa, mas peraí, ela é nossa amiga, o que que tá acontecendo, cara? O pessoal vai se desesperando e ele entra pra coxia, tem um embate com a Deborah pra salvar a amiga, e nesse meio tempo o pessoal já tá, nossa, que festa estranha com gente esquisita, né? Vamos tentar sair. E uma parte consegue sair, mas é barrada lá na frente, a outra parte tenta sair por uma outra porta que tá trancada, e aí o pandemônio começa, porque algumas pessoas que já tomaram drink, já caem, sei lá. Já começa a cuspir sangue. Já começa a cuspir sangue, já começa a ficar todo... Bem, vamos morrer. Esse... foi melhor. Cara, porque não tem outra definição. Porque o rosto da pessoa tá inchado, tá sangrando, Se ela abrir a boca, vai sair sangue. E o Steven, ele reconhece a Judy no filme que tá sendo apresentado, que tá apresentando a Judy presa na cadeira, e ele vai atrás, não, eu vou salvar a Judy e vai atrás, né? Sim, ele vai atrás e o pessoal tá desesperado querendo sair, e aí vem o Boy Magia em direção a uma das drags que já tá, que é inclusive a Peach, né, que ele vai atrás. Peach's Christ, exatamente. Ele tá com uma espécie de mitelinho pra ir pra cima dela, só que ele tá bem embaixo daquela saída fatídica onde tava a manchada de sangue saindo os intestinos. Aguenta do peso dos vermes, da decomposição. Cara, essa cena é tão legal. Um alçapão, e é tão bonito, porque é um cadáver sem cabeça, já todo meio comido pelos vermes, enfaixado com silver tape. E ele encaixa direitinho, assim, sabe? Na cabeça. É o corpo da senhora. Cai exatamente na cabeça dele. Que nem naquele episódio de Friends, que a Mônica coloca um frango gigante na cabeça e faz uma dança. Cai o cadáver. Mas não é? É exatamente igual, é a mesma cena. Ele tá falando, eu vou te matar, e de repente cai um cadáver sem cabeça na cabeça dele, e os dois pescoços se unem como se fosse uma coisa só, ele cai e tomba e fica por ali mesmo. E aí a Pete Squash, que não é boba nem nada, já pega o cutelinho pra ela e ó, vaza, fica lá tentando sair. Eu acho que ele foi tentar matar logo a Pete. A chefe, né, a Pete, porque eu vou assumir o lugar dela. É, tipo, a roupa dela é incrível. A roupa dela, nesse momento do filme, é maravilhosa. Oh, é. Não. E essa peruca? Olha a minha peruca, Misha. Dá uma olhada nessa peruca, cara. Pra mim, ué. Já aparece o pessoal lá fora fazendo entrevista, a polícia batendo. E aquela filha da puta, só falando assim, da professora lá fora também. Porque tentando, assim, perturbando, cutucando o cara da polícia, falando, não, é o Steven, é o mal encarnado, você tem que prendê-lo, você tem que fazer ele pagar por isso, exatamente. E o cara, porra, ô tiazona, dá licença aqui, deixa a polícia trabalhar. Falou, valeu. E tá o pessoal da TV, lá a imprensa já tá fora, já tá um rendezvous aqueles, né? Porque vocês estão ouvindo o grito das pessoas tentando sair e ninguém consegue entrar. E daí mostra a Julie que ela conseguiu se soltar. Ela entra em bate com o Mr. Twigs pra pegar o molho de chaves. Ela consegue pegar, mas ao fundo a gente consegue ver na filmagem que a gêmeas botaram fogo no teatro. Elas vão pegaram, fazer esse teatro queimar. Decidiram fazer o teatro queimar. E é muito legal porque a Deborah, vendo tudo isso, incapaz de lidar com o que estava acontecendo, ela pega a mãe do Steven, a Cassandra Peterson, ou seja, a Elvira, e leva pro telhado, né? E a professora tá do lado de fora, putaça, assim, dando um ataque histérico, tipo, caralho, prende o Steven, ele é o culpado de tudo. Caralho, deixa o Steven em paz, tá dando um monte de coisa. Tem que ser o Steven, né? E a Julie, em posse das chaves, consegue ir destrancando tudo e liberta as pessoas. E vai e passa uma cena no portão, as pessoas saindo, correndo, desesperadas. E o que é engraçado é que tem alguma drag, que eu não sei onde ela tava enfiada, que ela tá vestida que nem a Maria Antonieta, de roupas íntimas, fugindo da Revolução Francesa, cara. É muito engraçado. Ah, ela muito tá no bom. Início da fila. Lá no, na parte que aparece o todo mundo na fila, ela tava no início. E eu adorei a roupa dela, porque... Nem tive, mas incrível. A roupa dela é incrível. A roupa dela é incrível. E aí acontece o confronto final, né, Pensador? Que eles Exato. Estão lá no telhado, aí chega o Steve tentando salvar a mãe tá lá com a adaga apontada pro pescoço, e a Deborah já surtada, ela já sabe que dali ela não tem escapatória e Exato. Vai ver até onde dá. E o Steven é muito, muito tranquilo com isso, que ele fala, pô, ele entra na psique da Deborah e fala, cara, por que que você tá fazendo isso? A gente pode ter um final feliz nisso. E ela fala, não, num filme de terror não existe final feliz, o final não pode ser feliz nunca. Você pode ter um alívio cômico ali no final, mas no máximo, alguém tem que morrer e tem que haver uma perda que vai dar continuação. E eles ficam nesse embate, ele chega até a falar, olha, tua é uma péssima atriz, seus filmes são lixo. E aí já pegou no calcanhar de Aquiles, né? É, porque ela fala, ele fala pra ela, o teu pai não ia gostar do que você tá fazendo, e aí bate o clique na cabeça dela, dizendo, papai, eu fiz tudo isso por você, que na verdade não era, né? Ela fez tudo isso por ela mesmo, porque era uma psicopata do caralho, mas na verdade ela fala, papai, como se ela estivesse ouvindo na cabeça dela a imagem do pai o tempo inteiro. E é muito legal essa cena, porque enquanto vai rolando isso, as gêmeas que tacaram fogo no teatro enquanto isso, elas saem cada uma com um facão, mas é um facão tipo machete na mão, e elas vão tentar sair, e ela fala, não tem final feliz pra cá, e elas saem, olham uma pra outra, ficou com aquela cara de vocês estão presas, não, ela, puta, fudeu. E agora, fudeu. Que eu acho, eu acho a cena mais foda, uma das cenas mais fodas desse filme, é que elas falam, não, a gente não tem como escapar daqui, e elas começam assim, eu acho que é o ato genuíno de amor desse filme é de uma pra outra, porque elas começam a esfaquear uma outra assim, não por vingança, não por maldade, mas por bondade, por saber, caralho, a gente tá perdida, é agora, cara. Essa mulher deu o mundo pra gente e agora ruiu tudo. E a gente começa... não tem mais nosso mundo, né? Exatamente. É, nosso mundo desabou. Vamos acabar da maneira que a gente sabe. Cada uma facada em algum momento. As duas acabam se matando. É muito impactante. É bonito, caralho, e impactante ao mesmo tempo essa cena. É linda a cena. E você fica tipo, é tão bonito, mas é tão errado. Mas é linda a cena. E antes dessa cena, o que já corrobora pra gente ter esse efeito dramático é o ponto de que tá rolando aquela discussão lá em cima no telhado. O Steven consegue pegar a mãe dele, deixá-la em segurança. E a mãe dele, muito esperta, consegue dar uma facada no pescoço da Deborah. E o Steven não perde tempo e empurra. Né? Empurra ela e ela cai do telhado em cima do em câmera lenta em cima da acho que é uma caixa de correio, não é? Ela cai em cima de um carro. O gerador do holofote, né? É, o gerador da luz. E essa cena dela caindo me lembrou muito aquela, não sei se vocês já ouviram aquela foto do suicídio mais bonito da história. Sim, lembrou muito, cara. É, foi isso que me pareceu, e acho que isso colaborou pro impacto que teve na morte das gêmeas, né? Porque quando elas saem, a Deborah, ela já tá morta em cima lá dos feixes de luz. A maioria das cenas de morte depois... Tipo, essas cenas de morte estão tão bonitas que fecham o filme de uma maneira muito bonita. Ele vai fechando o filme de uma maneira muito bela. E o que eu gostei é que a professora tomou um banho de sangue, né? A professora chata e frenética. Cara, ela toma um banho de sangue, mas não é qualquer banho de sangue. Ela toma o banho de sangue do filme. Toma o banho de sangue. Que eu acho que se alguém se tacando, não deve se espirrar tanto sangue, mas... E o repórter, que até então era tão apático... Tão controladinho filme, e tão apático, né? Isso, exato. Ele fala, não, então estamos aqui para filmar a consequência de todo esse horror que houve. E ele pega justamente o Steven e a Judy, que estavam de mãos dadas até então, e fala, o que você acha que aconteceu tudo isso? E ele fala, não, a Deborah era uma pessoa extremamente instável, uma pessoa que... precisava de ajuda e infelizmente aconteceu isso e tudo mais. E é muito legal nessa parte, porque ele fala, ela queria realizar um filme que completasse a obra dela de mal, de tortura, de isso, de aquilo. O entrevistador fala pra ele, não, mas e se acontecesse agora? E se alguém transformasse isso em filme, o que é que ia acontecer? E aí eles dão aquela olhada pra câmera assim, não, se alguém transformasse isso em filme, era uma pessoa muito doente, assim, ninguém deveria transformar isso em filme. E se transformasse em filme, ela não teria morrido. Isso teria uma continuação. Aí ele vai embora junto com a Jude, com a mãe. E ele, quando ele passa pelo corpo da Deborah, eles já estão examinando o corpo dela, viram o rosto e ela olha assim pra ele. Tipo, ah. Aí é ele, muito bom. Ele vai embora. E o filme se encerra aí. Com um zoom out maravilhoso do Teatro Vitória, com aquela tonalidade de sangue e as luzes na frente. E com aquele saudoso de porra, o que, que foi que aconteceu aqui, né? Sim. O que, que a gente acabou de ver? Posso falar um negócio? Eu gostei muito do crédito. Sim. Caralho, o crédito aparece é muito bom. Os cartazes dos filmes que a Deborah fez. É incrível isso. Tipo, eu vi todos os cartazes ali. Eu tava tipo, ué? Eu vi esse filme. As enfermeiras satânicas. Ué, tinha que ter passado esse filme. Cadê? Cadê? Eu não vi. Eu queria ter visto aí essas enfermeiras satânicas. É muito bom. Diário de Anne Frankenstein, poxa. E aí, gente, quais foram suas impressões finais sobre o filme? Como é que vocês entenderam essa história que atropelou a gente durante essa uma hora e meia? Trarem algum filme que parece que tenha um conteúdo parecido ou que lembre vagamente o filme de hoje. Eu queria puxar o filme Peeping Tom, que é um filme... muito clássico para quem curte isso, que é a história de um psicopata que sexualmente ele só encontra prazer quando ele encontra com a mulher e filma isso. Ele é um cara que filma cada ponto da jornada psicótica dele e que no final ele não consegue conter isso dentro de si mesmo e decide mostrar para uma mulher da qual ele gosta, apesar das fantasias psicóticas dele. E tem tudo isso a ver, cara, que apesar de ser errado e criminalmente culpável e tudo mais, ele se considera um artista por filmar a morte de outros e achar que isso uma forma de arte. Assistam Peeping Tom. Sinceramente, eu esqueci de pesquisar o filme. Porque, cara, pra mim esse filme foi tão diferente do que eu normalmente vejo. Tão emblemático que ele se tornou único. Mas é legal, né? Dentro disso. Assim. Tipo, ele quebrou totalmente a maioria das ideias que eu tenho um pouco sobre o gore, assim, em si. E eu não tô, por mais que seja sangue pra caramba, essas coisas assim, não se tornou tão saturado quanto é. E eu fiquei abismada com o filme. Eu gostei muito, por sinal. Então eu tô sem ideia, sinceramente, de que filme colocar aí. Porque, tipo, pra mim, não, eu não conheço nenhum. Quer saber um filme que me lembrou mais pelo banho de sangue e menos pela história? Qual? O Massacre da Serra Elétrica. Massacre da Serra Elétrica, o original é foda. Sim. Sim, mais pelo banho de sangue e não tanto pela história, porque a história pra mim foi surpreendente. Por mais que altas coisinhas assim, mas eu achei incrível. Excelente. Pra mim, esse filme, eu achei ele muito único. Assim, eu sou muito fã de cinema de terror, mas eu nunca tinha visto algum filme que retratasse com essa delicadeza, bad trip que pode ocorrer dentro da mente de alguém que faz arte ou que tem os seus caminhos frustrados ou é muito pressionada, sabe? História de libertação, que a pessoa ela não pode se expressar e quanto mais você pressiona uma mola, quanto você solta, mais louca ela vai por aí. E, assim, filme eu não consegui pensar em algum que me lembre. Mas ficou muito na minha cabeça um jogo. Ele tem, tanto pra PlayStation quanto pra PC, ele é chamado de Layers of Fears, que é a história de um pintor. Excelente. Que vai enlouquecendo. E o jogo é aquele jogo meio point and click, de primeira pessoa, e você tá andando por dentro da casa dele. Então, o ambiente externo da casa, ele vai decaindo e ficando cada vez mais lisérgico e bizarro, à medida que você vê pelas pistas que o artista foi enlouquecendo nessa busca da melhor obra que ele poderia fazer. Excelente. Gente, quais são seus novos projetos que vocês estão iniciando? Link para as pessoas te acharem ou podcast de que vocês participam. Bom, eu não participo de podcasts e normalmente eu não sou essa pessoa que bebe o tempo inteiro. Mentira! Então, fica quieto! Fica quieto, pensador! Eu passo a semana fazendo faculdade e tatuagem. Então, quem quiser, vocês podem me procurar no Facebook, que é o Pai Estúdio Tatu, que vocês vão achar lá meus trabalhos. E quem quiser tatuar, por favor, fale comigo. Vocês ouvintes não viram a mexida no cabelo? Assim. É, a sensualizada ali. De, tipo, isso. Estou aberta para interação social, porque isso é muito bacana. É, em relação aos links, eu participo regularmente do ACC, o podcast, Alguma Coisa Cast. Participo de alguns podcasts também eventuais aí, quando me chamam. Minhas redes, no geral, vocês podem me achar como Vanora, ou Contas Vanora, ou por Marastone Artes no Instagram e no Twitter. Trabalho com ilustração, dança e maquiagem cênica. O que seria uma maquiagem cênica? É aquela maquiagem mais carregada como de drag, maquiagem usada em teatro. Não é que nem aquela maquiagem social que a gente usa pra ir em festa, ou aquela mais tranquilinha. É uma maquiagem mais pesada, caracterização, próteses. Pô, maneiro. Eu particularmente gosto bastante. Off with the head! Pronto. Viu como não doeu? O que achou da experiência de gravar com o podcast delas? Não foi gratificante? Nossa, muito mesmo. Tipo, eu comecei achando que seria chacinado no meio do episódio, que meu couro viraria a cortininha do cinema, mas foi bem legal. Quer dizer, nunca foi assim com o Lorde de Ashagur, que eu queria que a senhora saiba, e a Vanora também, que foi excelente. Se quiserem, é só chamar que eu estarei a postos certo, pra... Certo, certo. Não precisamos fazer disso um discurso, não é mesmo? Este não é o momento no qual você fala novamente de teu patrocinador? É claro, dona Nefrit, é pra agora, Infinity Tour. Turismo levado a sério, de maneira que vocês não fiquem parados em uma sessão de cinema só esperando chegar a hora de serem assassinados num filme. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismos, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer que são celebridades do cinema em noite de grande estreia. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem esperando Deborah vir buscá-los com uma câmera e uma faca na mão. Vão em www.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook e aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas, senão o claquete bate e vocês acabam perdendo a cena e a cabeça. Pronto, dona grande deusa do caos, tudo em riba pro fechamento do episódio e... Calma, menininho. Não se afobe. Tenho um presente especial para você. Bem ali. Não está curioso para saber o que é? Uau! E eu ainda vou ganhar um presente. Cara, e quer dizer, isso é foda. Nunca aconteceu antes aqui. É nessa porta velha aqui. Deixa eu abrir pra... Nossa, eu tô até emocionado. Peraí. Que guilhotina é essa? E os aparelhos de tortura? Pra que toda essa iluminação? Por que o fantasma da Margaret Thatcher todo vestido de couro e com aquele chicote? É uma cilada, Bino! Socorro! Atenção, diabas, cenobitas, Dercy, Elizabeth Bartor e Perpétua. Prontas para começar? Luz del Fuego? Tá com o ferro de solda ligado? Lucrécia, pegue logo essas facas, meu bem. Todas prontas? Ação! Atenção, ser humaninhos. Conforme disse lá no começo, a campanha O Podcast é Delas está aqui em sua segunda edição para aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como vocês podem ouvir, estamos aqui para ficar. Divulguem, apoiem e espalhem como encantamentos a hashtag O Podcast é Delas aos quatro cantos da internet. E vamos todas mostrar as orelhas brasileiras como nossa presença enriquece qualquer conversa, debate ou programa. Mesmo durante uma sessão de tortura, um teatro pulguento como este, enquanto esfolamos as entranhas de um sapo-boi sem talento, como o Pensador Louco. Ah, Sim, e tem um áudio de divulgação. Ouçam só. Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e que cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas, não importa o tema ou o formato. Com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, opodcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, o podcast é delas. E corta! Não, meninas. Não a garganta dele. Não ainda, pelo menos. A cena. Isso. Sobrou alguma coisa dele inteira capaz de falar? Que lindo! Minha deusa, se estiver pronta, estamos preparados para ler os comentários do último episódio. Estou assustada. Com os comentários? Não, meu bem. Que o pensador louco saiba ler. Vamos começar, sim? Sabem? Essas ofensas doem mais que as lambadas que eu acabei de levar no cu. Correio! You have mail. Olha, dona Deusa, não dava pra ter pegado mais leve? Se não tivessem esmagado meus dedinhos a marteladas, eu conseguiria ler melhor sem ter que segurar a folha de comentário com o que me sobrou de dentes. Entendi agora, meu normalzinho banhudo. Por que precisamos de mais mulheres na podosfera? Se você tivesse meio centímetro de cérebro, leria do monitor na tua frente. Além do que, qual espécie de lontra imprime os comentários para ler? Como se fosse um Sérgio Chapelin da Augusta. Vai começar? Ou devo chamar Dona Mercedes para participar da festa? Minha professora de geografia na quinta série, não. Primeiro comentário, sim. O primeiro comentário vem de Jefferson Guimarães, lá do Tenistas em Ação, nosso padrinho, que fala assim: salve, Pensador, o primeiro episódio do Necrofílmico que eu ouço. Pensador e Floyd e Yuri, parabéns. Ah, eu assistia a série The Munsters e adorava quando o Herman ria das próprias piadinhas impagáveis, risos. Olá, Jeff. Gostaria de agradecer, em nome do Pensador Low, por apadrinhar, ouvir e comentar nos episódios. Ele também agradece, mas está ocupado catando sua dignidade do chão. Que bom que gostava do The Munsters. Ivone De Carlo é uma grande amiga. Fico feliz que tenha gostado do Necrofílmico, mas creio que concordará que o nível melhorou muito agora, não? Desejo parabéns igualmente por teu podcast. Eu mesma jogo muito tênis no abismo. Tenho até uma raquete especial, forrada com o saco do Valdir Soriano. Continue voltando e ouvindo os episódios. E isto não foi um pedido. Próxima mensagem vem de Garcia Renato. Ele diz: mas que coisa linda esse filme, sem dinheiro, sem tempo e sem tantas referências. Uma história incrível, né? Foi muito bom ter visto esse filme, divertido pelo incômodo causado em cenas como a do jantar. Esperando mais indicações como essa. Abraços e sucesso. Caro Garcia, Donora me falou muito de você. Acho que só te deixei viver até agora por causa disso. Eu e as meninas aqui do inferno também gostamos do filme. Nada como garotas com facas transformando a humanidade em Chester fatiado para alegrar meu dia. Quem sabe não transformamos isso numa tendência? Hã? Volte sempre, mortal. E obrigado por apoiar esta bodega. Ok. Próxima mensagem vem de Jorge Augusto, que diz: salve, Pensador. Gostei pra caramba do episódio, mas o filme eu meio que não entendi. Acho que só assistindo pra entender. E Lorde de Ashagu, mal posso esperar por isso. Quer dizer, ele faz um riso maligno aqui, mas eu não sei imitar. Grande abraço e até o próximo comentário. Jorge Augusto, como um suposto filósofo, e digo suposto porque a capacidade humana de pensar nunca foi realmente provada. Como assim não entendeu o filme? Meninas, Facas afiadas, brincadeiras divertidas com suco vermelho espirrado pra todo lado. O que há para não entender? Acho que já sei onde farei meu segundo curta-metragem. Idea Shagor não está mais por aqui para responder. Mas ele não corre tão bem assim para fugir de mim por muito tempo. Me aguarde e volte sempre. A próxima mensagem vem de marketing louco do Cultura Pop a Rigor, que assassinou o Radiocast e agora está com conversa fiada matou carambola, que é muito bom. E ele diz: fala, pensador, não achei graça na piada do Deachagur, mas o Jack riu. Desculpa. Outro filme que eu não tinha visto ainda. Valeu pelo link do Você Tubo. Me poupou de ir até a locadora. Bem bacana a forma como o diretor Jack Hill mescla o cômico e o horror e leva o espectador a torcer pelas crianças contra os invasores gananciosos. Gostei. Cinema de baixo orçamento e alta criatividade. Abração. Ork, querido. Parabéns por ter voltado com o cast. Apesar de Dea Shagur ser um frouxo, eu mesma iria assinar vocês. Mas que bom que já voltaram e me pouparam do esforço. Sobre a piada, o ex-gestor deste podcast realmente não tinha muita graça. Contudo, ele será objeto de uma bem engraçada quando colocar meus tentáculos nele. Espero que tenha gostado deste novo episódio e que tenha torcido pelas crianças do filme passado. Passar bem. Próxima mensagem, uma curtinha de Darley Santos, que diz: o filme é sobre a possibilidade de um distúrbio ou anomalia advindo de incesto e DSTs? Risos. Humano, Darley, pode ser, sim. Na verdade, comentários tão curtinhos e terminando em LOL também podem ser um tipo de DST. Melhor se precaver de agora em diante. Próxima mensagem é da Raíssa Fluvier, que diz: amores da minha vida, mestre pensador, o que iremos comentar sobre esse episódio que foi absurdamente bom? Outro filme que eu tenho que ver o mais rápido possível. Achei o filme bem interessante e bizarro. Juro que escutando os relatos fiquei imaginando uma família Adams mais bizarra. Acho que foi por isso que eu fiquei interessada em ver. Sempre amei a família Adams. E o final, eu também achei a conclusão de que seria uma doença sexualmente transmissível. Mas só eu vendo o filme para ter uma certeza total. Espero que continue a fazer os podcasts e não atrase. Beijos e pode ficar tranquilo que eu não atraso mais e não esqueço de comentar. Bye! Raíssa, minha querida, que bom que gostou tanto do episódio passado, mas tenho certeza de que achou este melhor, tanto que até participou dele. Este filme pode mesmo, junto da família Adam, dos quais já foi amiga até que viraram crentes, ter iniciado no mundo do cinema esse lance de famílias loucas. Espero também que de lá pra cá tenha tido tempo de ver o filme, que é muito bom. Sobre os atrasos, comigo no comando não acontecerão mais. Beijos infernais pra você. Então tá, ouvintes do Necrofilmicon, obrigado por estarem aí ouvindo mais um episódio, mas dessa vez especial. Não apenas pra trazer a loucura, insanidade e caos completos ao mundo, mas também pra mostrar como diversidade, dentro e fora dos podcasts, pode ser uma coisa boa. Divulguem a campanha, participem e incentivem se forem podcasters. E vamos com isso ajudar a transformar a podosfera e todas as orelhas que a ouvem, um lugar melhor e mais diversificado. Espero que tenham gostado do filme. Todos os links comentados durante o episódio estarão no post. O filme é um pouco difícil de encontrar, mas haverá um link para ele também, podendo ser baixado na locadora de Nefrit Missan. Deixem seus comentários aqui no site, por e-mail e nas redes sociais. Eles serão lidos no próximo episódio. Sejam padrinhos do Teatro Escuro. Participem do nosso grupo no Telegram. Assinem o feed. Deem 5 estrelinhas no iTunes. E minha deusa e senhora tentará poupar vocês quando começar a distribuir os cortes e chicotadas. Então assistam, continuem compartilhando, indicando e promovendo cultura boa e diversidade em todas as suas formas, estilos e mídias por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer os ouvidos e olhos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre sempre. E agora, Raíssa, qual música você gostaria de sugerir para encerrar o episódio? Uma que enfoca bem toda essa demência cômica que o filme retrata. Bom, eu vou pegar uma música que eu achei que combina muito com o filme, mas pelo estilo que eu escutei, que eu achei muito foda, que foi a Seven Devils do Florence mais o The Machine, que é muito maneira a música. Combina pra caralho com o filme, gente. Escuta e veja o filme. Oh yeah. Oh, contrário. Fantástico. Muito bem, ouvintes. Ficamos agora com Seven Devils de Florence and the Machine e até o próximo Necrofilmicon. Até. Pensador. Pensador, acorda. Levanta, seu verme. Elas já foram, é seguro eu voltar e... Caralho, só sobrou isso de você? Uau! Te falei que minha supervisora era o cão chupando banda.